Toca na musiquinha, ó. Ó, deixar aquele suspense, ó. Vocês não estão vendo a gente, vocês estão me ouvindo. Ó, todo mundo dançando. Todo mundo dançando, todo mundo pro lado de lá, todo mundo pro lado de cá. O som da noite. As baladas. Meu Deus, hein? E aí, galera, tá tudo certo aí? Vocês estão conseguindo ouvir a gente? O pessoal tá ouvindo, tranquilo. Eu acho que infelizmente o pessoal tá ouvindo. Felizmente, a galera tá ouvindo aí. Desculpa, eu só tenho 6 anos. As mais pedidas. Cara, a gente não entrou ainda, não? Sabadaço, tamo ao vivo, rapaz. Tocando a musiquinha com a capinha aqui, ó. Fazer aquele suspense. Tá bom. Vamos acabar com o Então, suspense, né? realmente. Não, pera aí. Dá pra ver já? Só fala sim ou não. Tá ao vivo, mano. Isso aí, galera. É, quem sabe faz ao vivo, já dizia o poeta. Já dizia o poeta. Ó. Ó, vou liberar nós. Ó, já tá liberado. Ó, a nossa linda face aqui já tem 16 espectadores. Vocês teleouvintes. Teleouvintes, é uma nova Quem sabe? modalidade. É um ótimo termo. Ah, vamos fazer o oficial, né? Porque a galera tá acostumado. Estamos começando mais um diário de bordo. Oh! Topzera. Acho que de uma forma nunca antes vista. O primeiro episódio nesse formato bonitinho aí, com esse grid ao vivo. A gente colocou até uma roupinha chique, ó. Você consegue ver? Parecendo um Blazer me pegou clipe. desprevenido, cara. Parecendo um clipe A emo. gravata borboleta do Chimbinha me pegou desprevenido. Tá Realmente, aqui, ó. realmente. Olha que Você não tá tá zoando. pegando ela, tá no escuro aqui, galera. Mas se eu virar assim, vocês conseguem ficar diferente, né? Chiminha, o importante não é a gravata que você consegue ver, mas a gravata que você consegue sentir. A É a gravata da gravata alma. interior. Porque ela Exatamente. abala a relação de vocês. Aí, tá vendo, galera? Tão arrumadinhos. Exatamente. E a gente tá aqui hoje, gente. É uma live muito importante porque ela faz parte de uma sequência de programas que a gente fez. Que é para falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia, esse momento aí do coronavírus, que é como eles Coro. chamam ele. Que a gente já fez dois episódios. E episódio tá onde, gente? Sabe me falar onde que está esse episódio aí? Aqui no estão todos YouTube, disponíveis no Spotify. no Spotify, no Google Podcast, no seu agregador preferido aí, já pode ouvir. É isso aí. Tem Onde um você preferir episódio escutar? que a gente fala um pouquinho sobre o que a gente anda fazendo, né, pra lidar bem com esse tempo, e algumas dicas para vocês que vocês quiserem fazer que a gente acha legal. E o outro episódio falando um pouquinho do como a gente acha que vai ser o mundo daqui pra frente, se vai mudar alguma coisa, se vai ficar a mesma coisa. Vai lá ouvir, que ficou bem legal. Tem tanto no YouTube, tem quanto no Spotify, e é isso aí. Só lembrar vocês aí que tem que lavar a mãozinha. Você vai sair de casa, coloca aquela máscara top, aquela máscara estilizada, a máscara do Faustão, a máscara do Sonic. E se possível, evitar qualquer tipo de aglomeração, galera. Por favor, muito importante. E também avisar que essa live, como vocês podem ver ali no cantinho, todo mundo aponta pro cantinho inferior esquerdo. Vai ser muito bom fazer isso entrar lá ao vivo. Do canto aí. Isso aí, é uma live patrocinada pela Prefeitura de Uberlândia, através de um edital, né, de incentivo à cultura, que tanto como foram os episódios, né? Então é muito legal que a gente está podendo manter o episódio vivo e pulsante e feliz graças a essa ajuda da Prefeitura. Sim. Seria o Diário de Bordo o primeiro podcast a receber dinheiro público para funcionar? Oh, Olha só, hein? meu Deus. Olha só. Seria esse o ano do podcast? Olha aí. Todo ano é o ano do podcast. Mas alguns é Verdade. mais que os outros. Seria o coronavírus patrocinado pelo. Não, tá. O Diário de Bordo criou o vírus no laboratório. Sim. Então, galera, e como vocês viram aí no título, né? Não é segredo pra ninguém. E tocou o zap aqui, já desativei o som, galera, foi mal. Isso não vai acontecer novamente. Desculpa, Vitinho, você já me falou pra fazer isso. A gente vai falar um pouquinho sobre pandemias, né? E pra começar, eu acho que é importante definir a palavra pandemia. Pandemia e epidemia são palavras que a gente usa, né, geralmente, todo mundo já ouviu falar, mas elas são diferentes por quê? Epidemia, que vem do grego epi e demos, né, que epi seria acima, sobre, e demos um povo. Então seria basicamente ali uma enfermidade, uma doença que atinge um certo povo, que vem de forma rápida, e esse povo não tem imunidade para ela, então ela vai se alastrar rápido, não é uma doença que já estava lá, e também não é uma doença que vai ficar, porque se ela ficar, ela vai receber um outro nome depois. E pandemia, pan, diferente de epi, significa tudo e todos. Então o demos continua sendo povo, né? Significa ali uma enfermidade que uma grande quantidade de pessoas em diversos lugares está pegando. Então, no conceito moderno que a OMS leva em conta, para ser considerado uma pandemia, tem que ter pelo menos mais de dois continentes contaminados com essa doença. E endemia, gente, é quando acontece de uma pandemia, uma epidemia de uma doença acabar se tornando uma doença local. E como, por exemplo, a dengue no Brasil, ela já é uma doença endêmica, porque a gente já sabe que ela vai ficar e vai continuar tendo dengue sempre, quase todo ano. Por isso que... Infelizmente. E pode ser, talvez, que o coronavírus se torne uma dessas doenças, e que a gente não dá pra saber ainda. Pois é, e o João, uma pergunta aqui. Você acha que a AIDS é uma pandemia? Então, a AIDS, cara, ela atinge mais de dois continentes, só que essa questão temporal leva um pouco de pensar se seria uma epidemia, uma pandemia ou uma endemia, né? Porque ela atinge esse quesito de dois continentes. Só que ela tá aí, né? Eu não sei se ela é um surto que tá pra ir embora, não é. Então acho que ela é uma coisa mais endêmica. Sim. Aí. Então, vou perguntar pra vocês, galera, meus amiguinhos. Pergunte. Vocês sabem qual foi a primeira epidemia que já aconteceu? Pergunta. Chute. Não sei, João. Qual foi a primeira pandemia que aconteceu? A primeira pandemia, não. Primeira epidemia que aconteceu. Epidemia. Tem, ó, é um negócio meio cabuloso aí, meio cabeludo, porque na região onde a gente chama de China hoje, há cerca de 5 mil anos atrás, um tempinho longe aí, na pré-história, 3 mil anos antes de Cristo, tinha duas vilas na China, a vila de Miaozigu e Raminmangá, onde a galera encontrou umas casinhas pequenas com um monte de gente queimada. Esse pessoal teria morrido junto, queimado, no que eles chamam de desastres pré-históricos. E uma das explicações poderia ser que aconteceu nessas vilas algum surto, alguma epidemia. Porque senão, por que essas pessoas foram queimadas juntas em grande quantidade, indica que eles morreram meio que de forma rápida, em umas casinhas tão pequenas, né? Então, pode ser que eles precisavam que essas pessoas, por estarem doentes, fossem queimadas para não passar, talvez, para frente esse vírus, e não poderiam, dessa forma, fazer um sepultamento da forma que eles queriam, da forma que era feita por outros povos. E a proximidade... Pode falar. É legal você deixar claro que não é tipo, a gente olhou e viu, ah, esse pessoal morreu ali queimado, então claramente teve uma epidemia lá. Mas é porque igual você falou, mas eu acho que não ficou muito claro pra quando tava explicando. Nessa época a gente tem pouco registro, né? Então é difícil a gente mensurar a história quando você não tem registro histórico. Sim. Então o que dá pra gente fazer é olhar esses padrões de quando alguma coisa aconteceu e tentar especular, é realmente especulação do que foi em cima, né? Tentar teorizar e criar alguma hipótese que comprove isso. Então, você tem esse fenômeno tipo, acontecendo do nada, de várias pessoas, né? De duas casas, duas, né? Vilas, cidades, duas... e vilas, isso. Com várias pessoas queimadas lá dentro. Então, assim, claramente algo aconteceu. Só que uma das hipóteses é essa, né? Então, a proximidade dessas duas casas que encontraram indica que pode ser uma coisa que realmente foi da região. E aparentemente depois que aconteceu isso, demorou para ter mais pessoas habitando esse lugar. Então é uma das explicações. E... Mas vem cá. Oi. Vocês falaram da coisa bonita, da metodologia histórica, né? Achei bonito a fala do Iago, achei legal. Mas eu não também. Podia ser simplesmente a família do Zhao que devia pra família do Chan e aí botaram um fogo na casa, não? Pergunta séria, faz parte, né, da questão do... Uhum. Porque assim, pode ser só, né? Então, pode ser só qualquer... dois acidentes, sabe, que aconteceram, sabe? Deixar ela cair, um raio caiu nas duas casas e elas pegaram fogo e botaram todo mundo. Pode também. Ficou devendo pro agiota. Então, Arthur... Só que essa hipótese seria um pouco estranha, porque é uma casa que tem mais ou menos uns 19 metros quadrados, e no caso de Ramin Mangá, e tem 97 pessoas. Caraca, então, 19 não sei. Metros quadrados é a casa do parasita, né? A não ser que esteja rolando ali um aniversário, uma festinha, né? Uma aglomeração que vocês devem evitar, olha o risco aí de aglomeração. Tá vendo? É verdade. É. Combustão instantânea, né? Combustão instantânea. Então... Mas é legal você falar isso da China, João. É que tem até um outro relato, que inclusive foi passado pelo Átila num podcast. Átila, o santo graal da pandemia agora no mundo. Exatamente. Que, se não me engano, foi varíola, tá? Eu posso estar completamente errado e provavelmente estou. Que eles usavam as feridas, né? É, deixavam elas no sol para secarem e... E esse pó davam pra outras pessoas cheirarem pra essas pessoas tentarem se curar da doença. Onde foi? Por que, Iago? Eles matavam por radiação. Ultravioleta. Só que o mais incrível não é a gente olhar e falar, eles matam por radiação. É a gente pensar em quantos testes foram feitos pra eles chegarem nisso. Porque de você olhar pra alguém doente com feridas e falar, vou colocar elas no sol pra secar e... É muito Sim. longe. É, essa é perna verdade, é muito longe. Esse passo é muito grande. É. Mas aconteceu, olha que louco. Isso. Beijo, Hugo, seu lindo. Tem uma galera mandando coisa aí no chat. Pois é, ué. Verdade. Pessoal bonito. Analise, como uma boa ouvinte, você sabe muito bem a relação do Pequeno Príncipe do Nicolas Cage na arte. Verdade. Ah. Cheio de referências. Exato. É isso aí. Chimbinha gostou. E então, eu galera. A primeira epidemia que realmente está ali catalogada e tem algum registro que a gente pode ter um pouco mais de certeza, é a chamada Praga de Atenas, que aconteceu Sim. em cerca de 428 anos antes de Cristo. Em Atenas, coincidentemente também. Coincidentemente, A Praga de Atenas. É um cara que gostava do nome e tal. Não, aconteceu lá. Isso. E essa epidemia, ela matou mais ou menos entre 70 mil a 100 mil pessoas, que seria cerca de 30% gente. Da população de Atenas. Só que, Arthur, Oi. É complicado... A gente falar desse número de mortes, porque não era só uma epidemia que estava rolando. Enquanto rolava essa epidemia, quase que ao mesmo tempo, estava rolando uma guerra, a Guerra do Peloponeso. E de Esparta. Pois é, a guerra de ali Atenas contra Esparta. Sim. O rolê é o básico, né? Liga do Peloponeso foi montada para Esparta e Atenas defenderem a Grécia, só que quando acabou a guerra contra os persas, eles brigaram e aí começaram a guerrear. Pelo controle do Peloponeso, né? E, João, como é que chama o infectologista da... Peraí da que Praga de Atenas? O Vitinho tá com ciúme. Um beijo pra você também, Vitinho. Mas assim, é porque eu adorei o nome do infectologista grego. Eu queria que você dissesse ele pra gente. Aí, Arthur, você é um bom amigo, né? Manolis Papagrigorax. Provavelmente eu xinguei algum grego aí, se tiver algum grego assistindo, desculpa. Provavelmente. É porque esse cara, ele, num estudo de 2006, ele mostrou pra gente que encontraram nas arcadas dentárias de alguns cadáveres dessa época que tinha um micro-organismo ali que era a salmonela, que causa a chamada febre tifoide. Então, provavelmente, alguém fez ali uma maionese. Salmonela guardou... é febre tifoide? Sim, cara. Uou! Que... Olha eu só. Não sabia. Olha só. Eu nem sabia. A gente veio preparado. Então, provavelmente ali, ó. Parece tão mais agressivo, né? É o nome, né? Febre tifoide. É porque é isso que ela faz com você, cara. Febre tifoide, nossa. Exatamente. Piada boa. O Tsoukalos, da época, fez uma maionese. e esqueceu de guardar na geladeira. Sempre preste atenção na maionese que você fez. E por isso aconteceu essa situação de morte. E é interessante porque nessa época tinha um historiador, chamava Tucídides. Saúde. Amém. E Tucídides, que escreveu um livro relatando como era a Guerra do Peloponeso, ele explica também como foi essa peste, né? E no livro do Tucídides, ele atribui um pouco a peste à Etiópia, mas é no sentido de que, no conhecimento deles da época, a Etiópia era meio que um lugar longe, sabe? Um lugar para além do, sim, Egito. E tem algumas ideias de que poderia ter sido ali relacionada com o Egito, com o transporte de comida, de grãos, que teria contaminado esse pessoal. E por isso que ela também, às vezes, é chamada de peste do Egito. Então, é importante falar. E eu consigo imaginar o Tucídides, como é que é o nome dele? Tucídides. Tucídides escrevendo, né? Descrevendo como morreu gente pra caramba hoje. Ponto final. Sabe, tinha um negócio assim. É o mais Hugo, um. O Hugo mandou uma perguntinha ali. A gente vai pegar as perguntas de vocês e vai responder depois, viu? No final, sim, sim. Amamos vocês. E é o seguinte, Tucídides, ele relata que o pessoal tinha, ó, a doença tinha um início abrupto, pessoas que estavam com boa saúde, do nada começava a apresentar algumas febres fortes, uma vermelhidão nos olhos, uma queimação na boca, na garganta, e também começava a ficar com uma aparência sangrenta. Então, o que seria uma aparência sangrenta, eu não sei dizer. E aparência sangrenta. Isso. E começava a expulsar, sim, um hálito invulgarmente sujo. Então, começava a feder e também a vomitar bastante. E quando, antes de ter essas descobertas, né, também tinha algumas úlceras que brotavam nas pessoas, tinha-se a ideia de que poderia ser uma doença que poderia ser parecida com ebola ou alguma coisa até parecida com a varíola. Só que com esses estudos, aparentemente, foi realmente salmonela, mas assim, ainda pode ser inconclusivo, porque pode-se depois achar alguma coisa que desmente isso tudo e a gente descobre uma coisa nova. É, assim que a ciência funciona. Isso são análises posteriores, né? Uhum. Sobre essa, uhum, questão da ebola e tal. Não foi um grego que virou e falou assim, nossa, isso aqui parece aquele trem que vai rolar daqui uns 1000 anos, ebola. Não, foi... É exatamente assim que funciona a história. É exatamente assim. Exatamente. A galera é dark, né? A galera sabe, sim, o antes e o fim. E aí vai falando isso. Mas foram estudos posteriores. Exatamente. E o interessante, não pra eles, né? Porque eles estavam morrendo muito. É que, como Atenas estava sofrendo tanto com a guerra quanto com a peste, Atenas definhava por dentro e por fora, o próprio governo de Péricles, todo mundo conhece o grande Péricles, né? Do Exalta. Exalta Samba, né? Exalta Samba, exatamente. Começou o a mesmo, ficar... Né? Isso, o mesmo. É o mesmo. E isso deixa a gente bem tranquilo, tá? Uhum. Porque é muito triste você imaginar um mundo onde não tenha Péricles, do Exalta Samba. E saber que ele tá aí desde a antiguidade, na Grécia, deixa a gente mais tranquilo pra encarar, uhum, esses problemas do mundo. Eu vi ali uma pergunta sobre vacina, também a gente vai falar sobre isso. Acontecia que o pessoal começou a duvidar dos curadores que existiam na época, porque tanto eles não conseguiam tratar essas pessoas que estavam morrendo, tanto eles também estavam morrendo muito mais rápido, porque eles estavam entrando em contato com esses doentes. E também eles começaram a duvidar dos sacerdotes e a galera dos oráculos, porque aparentemente nada que eles estavam descobrindo servia para poder curar e ajudar essas pessoas que estavam morrendo. Sim, sim. Então, aí, durante a guerra, Atenas chega ali a pedir um, pelo amor de Deus, Esparta, vamos ficar em paz, não quero mais morrer. Vamos ficar de boa. Ajuda nós. Sim. Só que Esparta fala assim, amiguinho, não vai rolar. E nosso o amigo... próprio Leônidas, né? Fala, não vai dar. Não, brincadeira. Não. Pô, é só uma gripezinha, galera. Aí acaba que o menino Péricles também acaba morrendo. Triste. Só que ele volta pra exaltar o samba que existe em todos nós. Porque humanos podem morrer, mas o samba não pode acabar. Nossa. Ô, louco. O mundo foi feito de samba. Então. Só que tem um negócio interessante nesse relato do Tucídides, que ele, uhum, se usa muito do método hipocrático, da forma que Hipócrates explica as doenças e as formas do corpo, que eu acho que os meninos podem falar um pouco melhor. Quem que é Hipócrates? Fica a pergunta. Mais ou menos no século 5 a.C., tinha um cara que ficava na ilha de Kos, no centro grego, E ele ensinava embaixo de uma árvore uma galera os princípios básicos da medicina. E esse cara é o famoso Hipócrates. O Hipócrates, ele traz um monte de inovações para a medicina, e uma das coisas mais legais que, assim, a gente tem que pensar é que em algum momento a medicina ia se desligar, né, dos ritos, né, dos ritos, digamos, pagãos, dos ritos espirituais. E foi o Hipócrates que primeiro vai trazer isso, né, vai trazer essa ideia de que, olha, a gente precisa começar a separar essas duas coisas. A escola hipocrática tem uma importância muito maior na ética. A ética hipocrática foi o que melhor sobreviveu do que as teses. Claro, porque a ciência vai evoluindo sempre, né? O Hipócrates, ele é considerado até hoje o pai da medicina, né? Sim, tem o juramento. E até hoje, né, tem o juramento de Hipócrates que é repetido por todos os formandos. Só que uma coisa legal de falar dele é que muita gente atribui a ele como o primeiro médico da história. Mas é porque o pessoal tende a esquecer um pouco da história africana quando vai contar a história. Que no Egito já tinha um cara bem antes dele, que é o Imhotep. Todo mundo deve reconhecer aí pelo filme lá da Múmia. Não é, não? Não é, galera, só aproveitaram o nome. Mas o Imhotep, ele é tido como o primeiro médico da história. E também o primeiro arquiteto. Ele ajudou a construir a primeira pirâmide de... A primeira pirâmide. Gizé. Não é de Gizé, tem um outro nome. Aquela. De Djoser. Isso. Aquela. Também conhecido como a primeira. E o pessoal vai estudar ele durante muito tempo depois, assim, os tratados dele. Ele conseguiu catalogar mais de 300 doenças, abriu escolas. E, se não me engano, ele é o único egípcio humano que ascendeu como divindade, assim. Ele era tão adorado quanto os deuses. E, só que por ser uma história africana, de novo, ela, né, porque o Egito fica na África, ela tende a ser esquecida, sabe? Que a gente tende a olhar mais ali pelo lado grego da coisa. Isso é só legal pro pessoal saber que um cara antes. Não foi o primeiro, é isso. Sim. Uma das coisas que é muito louco, que a gente não para pra pensar muito, é que o Hipócrates, uma das outras, né, grande avanço que o Hipócrates trouxe, foi introduzir a noção de tempo na doença. Antes do Hipócrates, não tinha essa noção de que as doenças, elas têm um quadro evolutivo e que vai ter um dia de crise, né? Vai ter um dia pior. Mas o Hipócrates percebeu isso porque as doenças que acometiam os gregos, elas se organizavam em diferentes dias. Por exemplo, sei lá, a pessoa infectada, daqui a 3 dias ela tem um quadro convulsivo grave. Ele começou a perceber que existia esse pior dia. E a partir disso, ele meio que traçou esses 3 momentos da doença. É muito louco, porque pra gente parece uma coisa meio óbvia. Mas tempo momento, naquela época era complicado mesmo, porque antes de Cristo, todo mundo sabe que o tempo era contado de trás pra frente, né? Então, já era confuso pro pessoal, falava, cara, daqui a 10 anos Cristo vai nascer, quem é Cristo? Assim... Não sei. Mas... É realmente difícil. Exatamente. Era um tempo complicado pra se manter. Exatamente. É muito difícil mesmo. E outra grande inovação do Hipócrates foi a teoria dos humores, né? Exato. Como é? Teoria dos humores. Que o humor, que na verdade ele vai pegar isso das escolas as escolas órficas, quase que eu falei pitagóricas, e algum especialista em história grega ia me matar, mas ele vai pegar de que a ideia do mundo, ele é composto por 4 coisas, que são esses 4 humores, né? Exatamente. Sim, ele avaliava as pessoas com base nesses humores, e também ele fazia, tipo, Hipócrates não foi o começo, ele foi uma pessoa que mais difundiu o conhecimento, mas, tipo, na Grécia, vários filósofos que já estavam começando a dar essa despregada de doença ligada à religião, porque sempre que a galera ficava doente, na Grécia Antiga, todo mundo pensava, castigo divino. Só que aí veio vários filósofos, até hoje tem uma galera que pensa. É. Aí foi no período clássico, que começou no período da Grécia Clássica, que é lá pelo século 6 a.C., que a galera começou a ter esse pensamento mais naturalista, assim, que tentou fazer ligar as doenças a causas naturais, sabe? A causas naturais como se fosse ligada à natureza. Tanto que uma das coisas que o Hipócrates fez também foi ligar doenças ao clima. Ele falava, pô, se tá frio, muita gente pega aquele tipo de doença ali, sabe? Se tá quente, aquela doença é mais propícia, sabe? E ele outra coisa que ele tem. Tem um estudo de 2002, só pra fazer um adendo disso, tem um estudo de 2002 que acho que é até legal deixar linkado depois, né? No apêndice que a gente provavelmente vai deixar de De correções. De correções e links sobre o que a gente tá falando. Que fala sobre a relação entre a exposição ao sol, mas não a vitamina D, mas tempo de luz no sol com o nosso sistema imunológico. Só fazendo esse adendo mesmo, porque senão depois eu vou esquecer de falar disso e é bem legal. Chimba, você tá me falando que aquele pensamento de não, tá frio, vou pegar a gripe, é do Hipócrates? Não necessariamente esse pensamento, mas essa lógica começou no Hipócrates. Tipo, você vai pegar a gripe, o que é gripe? O que é gripe? Começou o pensamento lá dele. Inclusive, os textos da Grécia Antiga de medicina foram conhecidos todos como Corpus Hippocratium, tipo, como se fosse mesmo uma... Como ele foi o pai, né? Tudo foi escrito como se fosse no nome dele, sabe? Tudo que era escrevido na medicina, eles colocavam o nome dele e mandavam pra frente. E outra coisa que ele também fazia é que ele pegava os humores que você falou aí que eram criados, que foi usado até a Idade Média, ele pegava e fazia dietas de alimentos, né, de acordo com cada humor da pessoa. Tipo, ele analisava qual alimento fazia mal pra pessoa ou não, de acordo com o humor dela, sabe? Que, ele é bem-humorado. Bem-humorado. Exatamente. Nossa. Tipo, com esse... E com isso, ele fazia a cura de doença, ele conseguiu descobrir alguns alimentos que ajudavam e alguns alimentos que as pessoas não comer prevenia elas de pegarem a doença, sabe? Tipo, sim. Assim, ele... cara que pensou muito fora da caixinha e ele meio que começou a fazer a primeira pessoa que pegou os sintomas, sabe? Tipo, não, nenhuma pessoa antes tinha parado pra analisar os sintomas em si. Ele tinha um mindset apurado, E sabe o que é muito louco? Hipócrates, nosso primeiro coach da história. E sabe o que é um negócio muito louco? É essa coisa do médico. Se a gente for parar pra pensar, eu agora vou puxar o Foucault no fundo da alma, mas é que o Hipócrates, como médico, ele tratava muito os males, né, como uma questão da natureza. Então, você tinha lá os quatro humores. A fleuma, o sangue, bile amarela e bile negra. Quando ele estava diante de alguém com uma enfermidade, ele não tinha a noção, ou então a gente pode dizer o orgulho de dizer, não, eu vou acabar com a doença dessa pessoa, vou curá-la. Essa é uma noção que é muito mais recente. O Hipócrates tinha muito mais um senso que isso também dos gregos, né? De um equilíbrio, de uma justa medida. Então ele tratava das pessoas, pautado nesses quatro humores, nessas quatro substâncias que compõem o corpo, porque o conceito de humor vai surgir depois, nesses quatro princípios, para trazer o equilíbrio de volta, para fazer a pessoa se sentir bem. Não, não necessariamente curar ela, essa é uma questão que é interessante, porque isso vai vir depois, mas é uma questão mais do cuidado mesmo. Isso é muito louco pensar, né? Dois pontos, Arthur. Primeiro, momento citou Foucault. Segundo, esse negócio do equilíbrio é muito importante pra ele, né? A doença, ela viria de um desequilíbrio dos fluidos do corpo. Desequilíbrio dos fluidos, sim, exatamente. Cara, a gente pode até pegar um gancho nisso para falar um pouco da medicina oriental da China, no caso. Que eles também acreditavam que nessa energia fluida que tinha nas pessoas, eles deram o nome de Qi pra elas. E falava que a pessoa pegava doença quando essa energia dela tava, tipo, tava diferenciada, não, sabe? Não tava em equilíbrio. Eu gosto. É o termo que ele usava na época. Os termos do Chimba são sempre o melhor, sabe? Não, porque tá com o Chi diferenciado aí. E esse cara aí tá com o Chi diferenciado. E se o seu Chi diferenciasse demais, acontecia? Você morria. E, tipo, e na medicina deles também, uma coisa que eles pregavam muito é, tipo, que a medicina meio que era um estilo de vida pra eles, sabe? Era, tipo, viver bem. Tudo você tinha que fazer pensando no bem e tudo era em volta do seu equilíbrio. Tipo, não só doença nem nada, mas a sua vida tem que ser equilibrada também, sabe? Olha aí, lá no caso da China. Tanto que ele até acreditava no Yin Yang, né, no caso, que era a contradição das coisas e que tudo na sua vida tinha que ser equilibrado, porque senão seu te ia desbalancear e você automaticamente ia ficar apresentar sintomas que das doenças, no caso. Toda vez que o Shima fala ti, eu penso que ele tá falando tio e mineirês. Não, sou ti. Meu Deus, ti. Arthur. Meu Deus. Vamos caminhar aqui na história. Vamos caminhar. Vamos em frente. É, depois, um pouquinho tempo depois teve... Pouquinho não, né? Acho que uns 500 anos é muito. Cerca de 165 depois de Cristo, teve o que a gente conheceu como a peste de Antonino. Já ali no Império Romano e tals. E que Galeno, que é também é um importante médico e pessoa que também foi desenvolver bastante essa ideia de medicina, foi quem descreveu essa doença como as pessoas começavam a ter um ardor inflamatório nos olhos, começava a ter uma vermelhidão na boca, na língua, e começavam a ter aversão a alimentos. Então, uma pessoa via uma cenoura e falava, ah, meu Deus, uma cenoura. E... Lol. Exatamente. E morreu cerca de 5 milhões de pessoas nessa época, que era mais ou menos 7 a 10% dos que foram infectados, segundo algumas pesquisas, né? Então mostra que é, realmente é uma doença que é um pouquinho letal. Sim. E você as ideias... É muito interessante, João, você falou do Galeno, a gente estava falando agora do Hipócrates, quem vai herdar o conhecimento hipocrático é o Galeno. E vai, inclusive, atribuir os humores, quer dizer, esses fluidos a humores. É graças ao Galeno que a gente tem hoje em dia até hoje a teoria dos quatro humores, né? Que é aquela coisa do... Se você tem mais fleuma, você é de um jeito. Se você tem mais sangue, você é de outro. E tudo mais. Sim, sim. E provavelmente o que acometeu essas pessoas lá na época foi varíola. Pelas ideias, as pesquisas que as pessoas fizeram. Inclusive, da varíola sempre teve aí, né, velho? Varíola é meio que cartada genérica. Se tem uma coisa que essas primeiras epidemias têm em comum, é a varíola e a salmonela. Tá sempre ali. E, inclusive, essa peste, ela aparece em Gladiador, naquele filme, naquele documentário. Porque tem um menino, Marcos Aurelius, que tá lá no filme e tal, inclusive ele chega a pegar a peste. Você falou isso brincando, mas é verdade, né? Tipo, em Gladiador, o único personagem que não existe é o protagonista do... É aquele comandante, o Maximus. O Iago já fez aspas. Todo mundo existe. Mas justamente é o protagonista que vai se enveredar entre a história, mas tirando ele, os fatos são todos verdade, ou quase verdade. Ou pós-verdade. Personagens que existiram. E essa peste, ela foi, junto com alguns outros fatores, uma das causas do fim da Pax Romana, que é aquela época que Roma conseguia ter uma certa tranquilidade e controle sobre seu território, evitando ali algumas insurreições dos povos que eles começavam a dominar. Ô João, você sabe como é que eles mantinham a Pax Romana? Como que era, Arthur? Essa história é legal. Na capital de Roma, eles tinham um templo a Belona, que é a deusa da guerra. E aí eles tinham um templo suntuoso, gigantesco, a Belona e tudo mais. E aí, em períodos de paz, o portão desse templo ficava fechado. Então, quando o portão... Você chegava na cidade, o portão fechado, você sabia que Roma não estava em guerra com ninguém. Se o portão tivesse aberto, eles decretavam guerra. Tipo, eu não sei como que ninguém invadiu lá e trancou esse portão. Exatamente. Eu não sei como ninguém abriu sem querer. Acabou com a guerra, é fácil. Pô, o portão tá fechado, foi mal. Galera, hoje não vai dar guerra. Nossa, a prova do Enem é complicada. Imagina, o cara tá lá na ponta da lança, tá lá na fronteira, brigando, alguém fecha a porta sem querer, a pessoa desliga automaticamente. O cara escuta não posso mais brigar, droga. Exatamente, era assim que acontecia, cara. E sim, caminhando mais um pouquinho, também em Roma, no Império Romano, cerca de 240 d.C., teve a chamada Peste de Cipriano, que durou mais ou menos umas 2 décadas, que também é atribuída como provavelmente varíola, também tem algumas ideias que poderia ser sarampo. E ela matava, gente, cerca de 5 mil pessoas por dia só em Roma. Caraca, 5 mil pessoas. Durante seu auge, né? Não no começo, né? Mas durante seu pico. Era muito intenso, velho. Hoje a gente pensa que, tipo assim, nos piores dias a gente tá batendo o quê? 1000 pessoas morrendo pela Covid aqui no Brasil? Sim, no Brasil. No Brasil. Sabe, aí a gente volta e olha isso, matando tipo 5 mil pessoas por dia em uma cidade, cara, é muito complicado. Esses dados, né, gente, é óbvio que é complicado, não tinha ali uma equipe IBGE de estatística coletando isso aí. Sim. Da mesma forma que pandemias que acontecem durante o nosso tempo, os dados também são complicados, tem subnotificação. Se não tem, se tem subnotificação agora, imagina no Império Romano, né? Não tem, assim, muita ideia, não consegui encontrar muitos dados de quantas pessoas morreram ao total. Acho que muito por ter sido ali uma epidemia que durou muito tempo, né? E isso acabou fazendo com que aquelas legiões romanas, que eram meio que os exércitos que conseguiam manter a integridade do império indo nas regiões dominadas, começaram a ganhar muita força e o Senado romano começou a perder ali um pouco do seu poder, que fez com que o Império Romano se tornasse um império muito mais militar do que ele era antes. Uhum. Ele era antes. Uhum. Antes ele já era um império super de boa, né? Já era... Tranquilinho. Tranquilo demais. Show. E só caminhando ali para mais uma epidemia dessa época, tem a peste de Justiniano, que aconteceu por cerca de 527 a 565, já no Império Bizantino. E essa peste, ela é engraçada. Quer dizer, mais uma vez, não foi engraçado para quem tava lá. Ela faz stand-up. Porque ela foi quase que um ensaio do que seria depois a peste negra. Sim. Olha e só. Isso a gente descobriu mais recentemente, que foi descoberto que a bactéria que também assolou essa galera foi a peste, né? A peste negra. E só que também morreu gente pra caramba. Morreu cerca de 25... Aí tem um problema do dado, né? Morreu cerca de 25 a 100 milhões. Os dois casos é gente pra caramba. Mas entre 25 a 100 milhões tem um salto grande. Mas isso o IBGE já é com... não existia, cara. O IBGE não existia. Mas isso já é com margem de erro. Então, assim, obviamente. Pode ter morrido um e pode ter morrido quatro vezes esse um. É a margem do Rio Amazonas de erro. Zona de caralho. E Constantinopla, que foi a cidade mais afetada, chegando a ter cerca de 300 mil mortes. Constantinopla não aprende, né? Pois é, pois é. E acho que vocês deu pra reparar que o tempo entre uma epidemia e outra, ele ficou mais curto. E isso se deve, provavelmente, ao Império Romano em si, né? E a forma que a sociedade começou a mudar. E tendo ali uma conexão maior, maiores rotas de comércio, fazia com que doenças de muitos lugares pudessem transportar junto com as pessoas. Você tem que pensar que tipo, geralmente as cidades são feitas ao redor de rios, ao redor de regiões com uma agricultura melhor, né? Igual o Yuval fala no livro dele. Que a agricultura moldou a gente, né? Que ela domesticou o ser humano para o trigo ser criado em volta dela. E isso, né? Essa proximidade com os animais, sabe? Essa proximidade com os alimentos e todo mundo, sabe? Pegando água do mesmo poço e tudo. Uhum. É claro que isso vai criar um cenário, né, propenso à propagação de vírus, à propagação de bactérias e à propagação de doenças. Exatamente. Mas é legal você falar de Constantinopla, João. Por quê, Iago? Porque lá também foi... Com a queda, né, de Constantinopla, né, o fim ali da Idade Média, no finalzinho ali, durante o século XIV, a gente teve o que eu acho foi a pior pandemia da história da humanidade, né? Que foi a peste negra. Eita, rapaz. A peste negra, eu não sei se vocês lembram, porque quando a gente estuda isso, a gente é muito novo e fica meio batido, assim, na escola. Sim. Mas hoje a gente, olhando pra trás, a gente sabe que ela teve origem na Mongólia, né, ali na região da Ásia, e ela chegou até a Europa através da Silk Road, né, da Rota da Seda. E tem até alguns marcos principais, né, que se dão para a chegada dela na Europa, que um é um cerco à cidade genovesa de Caffa, que os mongóis estavam cercando a cidade, né, com o pessoal da cidade dentro, e eles estavam de fora, e eles começaram a arremessar nas catapultas corpos de pessoas com a doença para dentro. Saudável, né? E super saudável, né? Terça-feira para eles. E isso começou a fazer o vírus se espalhar na Europa. Mas é foda porque, tipo, a peste negra, tem muita informação errada também que a gente passa sobre ela. A primeira é que todo mundo fala que ela veio do rato. E não é. A peste negra, ela é de uma bactéria que vem de uma pulga. E essa pulga ficava nos ratos, mas também ficava nos gatos, também ficava nos seres humanos, porque a higiene, né, era bem bacana. Ela também ficava em gado, então, e até no ambiente mesmo. E não é só tipo assim, ah, beleza, eu vi a pulga ali, ela passou em mim e eu peguei. Não, não. Quando a pulga te mordia, o vômito dessa pulga carregava a bactéria pra você e aí te infectava. É uma imagem saudável, sabe? Pra gente imaginar várias pulgazinhas vomitando. Que ninguém esteja jantando nesse momento. Inclusive, só deixar um recado aqui pra uma pessoa que eu sei que tá vendo. Pai, você me chamava de peste bubônica quando era criança, que eu sei, que eu lembro. Que isso? Não, pera, não. Pera aí, João, você não pode deixar isso assim e sair pra outro assunto. Inclusive, terapeutas que quiserem deixar o contato aí. Psicólogos que queiram patrocinar esse podcast. LOL. Mas o João trouxe uma boa pergunta aqui que eu quero fazer. O Iago já falou que na Idade Média a gente faz uma bagunça. Idade Média são 10 séculos, 1000 anos que a gente trata como se fosse uma coisa só. E, inclusive, sim, às vezes, peste bubônica e peste negra são tratadas como sinônimos. E são, Iago. Mais ou menos. Porque tem a questão só da etimologia mesmo, né? Aqui, por exemplo, que ela é chamada de peste negra, mas lá fora ela é chamada de Black Death, que eu acho muito mais legal. Que é a morte negra. Isso. Mas é porque a contaminação dela, na verdade, ela se dá em três tipos, né? Você tem a pneumônica, que ela vai pelo sistema respiratório, a septicêmica, que é pelo sistema circulatório, e a bubônica. A bubônica, ela cria bulbos, né? Que são feridas na pele da pessoa. E daí que veio o nome, peste bubônica. Peste significa doença, inclusive. Justo. É muito nojento, velho, sério. É muito nojento mesmo. Uma outra coisa que é estranha também da gente pensar é que... É estranho da gente pensar, né? Que isso também acontece hoje. Que no início... Porque assim, hoje é fácil a gente olhar e falar, ah, claro, era bactéria tal e vinha do lugar tal e tal, beleza. Só que lá... não se sabia, né, o que estava acontecendo. Então, de início, né, o modus operandi da população é qual? É castigo divino, cara. Então, sim. É famoso. Se tá acontecendo... Até hoje, né? Exato. Tem essa ideia do castigo divino. Primeiro você culpa alguma divindade, depois você culpa alguma minoria. Só que é engraçado que geralmente essa ideia de castigo divino, ela não era a única ideia. Porque as pessoas não eram totalmente, meu Deus, é só castigo divino. Não, isso é uma isso é uma coisa histórica complicada. E na ordem cronológica também arrebentou isso. Isso, a visão macro da coisa, né? A gente tem que pensar que naquela época não dá pra gente pensar que todo mundo pensava a mesma coisa, um bloco homogêneo. As pessoas tinham diferentes visões. Época é exatamente igual o povo de hoje. É que eles faziam relações, né? Tipo, meu Deus, provavelmente é um castigo divino, mas eu sei que se eu chegar perto de fulano, eu fico doente, então eu vou evitar. Sim. Tem um jogo muito bom sobre isso que chama A Plague Tale, que vai falar sobre dois irmãos que nasceram na Idade Média ali, e aí você tem o alto clero doente e tal, e eles vão achar que um desses irmãos é culpado pela praga. E aí você vê muito esse conflito de ideias que tá acontecendo, mais ou menos. E isso foi uma coisa que aconteceu, igual eu falei, que a ordem cronológica das coisas meio que tirou isso de perspectiva até pra época, porque de repente começou a morrer a galera do clero também. Sim. Sabe, de repente você tinha sacerdotes morrendo, você tinha padres, você tinha o pessoal que era incorruptível e bondoso perante a Deus começou a morrer também. Então a população meio que fala, né, ué, mas peraí, o que que tá acontecendo? E aí, como sempre, a gente tem que culpar outra classe, né, dos nossos erros. E o pessoal começou a culpar os leprosos. Começou a se criar teorias da conspiração, falando que os leprosos estavam envenenando a água das pessoas, estavam espalhando aquilo pelo ar, e sabe, que tudo que eles faziam era para causar a doença no resto da população. E isso originou vários massacres, cara, aos judeus, vários massacres aos leprosos. Então... É bem complicado, assim, a gente nunca pode tomar o princípio que, foi isso, aconteceu isso e aquilo. Tudo teve um caminho muito, muito pesado, sabe, pra chegar lá. A história, ela não é, assim, a história, ela tem todas as suas artimanhas repetitivas, né, a gente vê isso toda hora, mas a história não é linear no sentido de causa e consequência direta, né, a gente vê sempre esse retorno de coisas que já aconteceram, ou então coisas novas que não dava pra calcular, não dava pra mensurar. Mas a peste negra, ela foi uma coisa muito, assim, avassaladora em tudo. Tanto cultura quanto modos de produção daquela época, né? Isso é interessante falar. É porque o que a gente ainda não falou foi que, tipo, ela pegou muito pesado, sabe? Estima-se que 2/3 da população morreram, sabe? Isso na Europa, sabe? Ela também foi muito pesada na Ásia, ela também foi muito pesada na China... Sabe, mas só na Europa, você tem de 75 a 200 milhões de pessoas morrendo. Sabe, em Constantinopla, você também tem esse censo que chegou a morrer em média 5 mil pessoas por dia. E é muita gente, sabe? Sim. A população do mundo inteiro demorou por volta de 3 séculos para recuperar a quantidade de gente que tinha. São 3 séculos, sabe? É muita gente. E é claro, né, que... Pode falar. Opa, perdão, também por causa dessa falta de gente que fez, que acabou, que nem o Arthur falou, modulando tudo, sabe? O modelo de produção teve que ser modificado, o jeito que eles davam com a coisa teve que ser modificado. Eles tentaram até fazer mais algumas coisas de prevenção de doenças, preocupando disso acontecer de novo, sabe? Muitas coisas teve que ser modificada, porque a galera ficou com medo, sabe? 2/3 da população morrer, teve que mudar muita coisa da época mesmo. Foi uma mudança drástica mesmo que eles tiveram que enfrentar lá. Sim. Exatamente. E não só formas de produção, como cultura, né? A gente tem na Baixa Idade Média, ali depois do século X, mais ou menos, a gente tem todo um movimento chamado Vanitas, que é vaidade em latim, que eles têm toda uma, digamos, motes principais sobre a relação do homem com a morte, né? Tem o Memento Mori, que é aquela frase em latim de lembre-se que és mortal, tem a arte macabre. Da morte, Ars Moriendi, tem a dança macabre, que era o fato de, olha, isso foi especialmente quando o clero e os reis começaram a morrer. É uma questão de, olha, não importa quem você é na fila do pão, irmão. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos dançar a dança macabra da morte. Isso foi um impacto cultural pro antigo regime muito forte, porque até então o cara era rei porque Deus queria, então não vai morrer. A gente gravou, inclusive, um programa em cima do livro do Philippe Herrier sobre a história da morte no Ocidente, né? Que eu falo muito disso, né? De como essas pragas e como as guerras e tudo foi deixando a gente mais próximo à morte e foi mudando a forma como a gente vê isso, sabe? É bem complicado mesmo. Mas só pra seguir, é legal a gente ver que depois disso, né, desse período da Peste Negra, o período maior, assim, o principal, que demorou muito pra voltar e tiveram vários estímulos dos governos, né, dos governos que eu falo, dos governantes ali locais, pra estimular a pessoa, né, a sair das províncias, né, ao redor das cidades e vir pra cidades e tudo. E isso foi criando uma noção de saneamento básico na população. Sabe, tem até um ponto que eu acho que o Arthur vai falar um pouco mais agora pra gente, que aquela imagem do médico que todo mundo conhece, daquele médico da peste, que tem um nariz gigante, a galera associa isso à peste negra, mas isso é uma criação do século XVII, tipo, foi ainda por um foco da peste bubônica, né, voltando, principalmente ali próximo ao incêndio de Londres e tudo mais, mas que o pessoal enchia aquele bico de ervas e colocava panos, né, para filtrar o ar, porque eles já acreditavam que essa doença se espalhava pelo ar. O que também estava errado, porque coloquei se espalha pelo vômito da pulga. Colocou lá, João? Linda foto. Isso. Ah. É a versão que a gente tem hoje e a máscara daquela época, né? E agora você imagina que bacana você andando na rua e vendo a galera médica trajando isso, sabe? O pessoal lidando com os corpos da galera pela peste bubônica na rua. Sei tudo lá, mano. O cara que desenhou essa roupa tem um senso de estética muito bom, mano. Ela tem um... ela é forte. Ela é bem steampunk, né? É muito louco. Ela parece ser algo meio macabro, assim, entre aspas, mas acaba que ela era a salvação da galera. O cara via um negro chegando lá, parecendo um corvo, e falava, é isso aí, mano, tô salvo. Parecendo um corvo. Um corvo, não. Mas, uma coisa que a gente também, se a gente não chegou a falar, mas é importante pensar, é que a aglomeração humana também ajuda a proliferação de doenças, né? O João falou sobre... Aqui em casa. O João falou sobre as pragas que atingiram Roma. E Roma, se a gente for pensar, nada mais é do que a primeira grande tentativa ocidental, claro, se juntar uma galera debaixo do mesmo território e tal. Mas, voltando, é só a partir do século XVII que a gente vai ter a teoria miasmática, que é o que o Iago estava comentando, né? Que é essa ideia de que a doença é passada pelo ar. Pelos maus odores, se não é exato. E a gente sabe hoje em dia que tá errado, né? Que a ideia dos micro... A gente tem hoje em dia evidências de micro-organismos que causam várias doenças. Só que, Iago, isso foi um baita de um passo, assim, se a gente for parar pra pensar. Porque por mais que fosse errado essa ideia dos maus odores, foi ali que começou a ideia do contágio. Foi ali que começou o pressuposto de que eu posso pegar algo de... outro, e não porque é um castigo divino, mas é porque houve um contágio, e aí você começa a tratar as doenças de uma forma completamente diferente. E é a partir do século XVII que a gente vai localizar o começo da medicina moderna também. E aí como é que isso começa? Isso começa porque justamente você tem grandes centros populacionais onde você vai ter médicos, ou pessoas que exerciam, né, a função de médico, trocando conhecimento. Olha que legal, você tinha ali rodas de pessoas conversando sobre o que elas faziam. E isso é muito, muito importante justamente para pensar em como conhecimento pode avançar. como o conhecimento se produz, né? A partir desse diálogo, né? Dessas proposições. Era tipo as rodinhas que os idosos fazem, né? Tipo, ah, eu tô com uma dor aqui no meu ciático. Não, mas você não viu a minha pressão. Minha pressão tá horrível. Eu chamo isso de sommelier de doença, João. Sommelier de doença. Chega em qualquer hospital. Agora não. Pelo amor de Deus, fica em casa. É, agora. Mas vai em qualquer hospital e clama de alguma coisa. A pessoa que tá do seu lado da fila tem alguma coisa pior, eu te garanto. Ah, é, Juventude. Você sabe quando é que começou todo o método científico a ser usado na medicina? Bom. Foi entre 1578 e 1657, quando um cara chamado William Harvey calculou a sístole. O William Harvey calculou a sístole do coração. Olha que louco. Até então, tinha essa ideia de que as veias e as artérias tinham a mesma função, carregavam sangue do mesmo jeito. É o John Hart, é o criador do coração. Desculpa, eu vou parar. Nossa, piadas bilíngues. Como não fazer piadas bilíngues? Mas William Harvey foi a primeira pessoa que pensou, tipo, véi, não faz sentido isso, vamos analisar. E aí, durante toda a vida dele, ele dissecou animais para descobrir que, na verdade, artérias e veias têm funções diferentes, porque não faria sentido você ter a mesma pulsação nas duas direções, né? Não satisfeito, ele predisse, né, que o sangue também seria capaz de atravessar tecidos, que é uma coisa que a gente hoje em dia se conhece como capilares, como osmose e tudo mais, e ele previu antes disso. Depois dele, um pouco depois dele, um cara muito legal chamado Edward Jenner descobriu a vacina da varíola. Vocês querem saber como é que é a história? Essa história é boa, pode É uma das histórias mais bizarras, eu acho, da história da medicina. O Edward Jenner era um cara muito esperto. Ele tinha uma posição alta já. O cara... John Vacina, criador da vacina. Desculpa. Nossa. Eu vou parar. O Edward Jenner, quando ele observava pessoas que tinham pegado varíola, ele também observava que existia um grupo seleto de pessoas que não pegava varíola. Mas que, na verdade, já tinham pegado a varíola bovina. Então, já tinham pegado a varíola de vacas e não pegavam a versão, digamos, humana da doença. Na verdade, ele viu que as pessoas que... Cuidavam de animais. Todas as pessoas pegavam, né, a varíola. É. Só que as pessoas que lidavam com animais pegavam a versão mais fraca da doença. Mas elas também pegavam isso. Sim, exatamente. E como é que ele... O que que ele fez? Aí que tá o salto da brincadeira. Ele inoculou numa criança de 8 anos a pústula de uma pessoa infectada por varíola bovina. E depois de semanas que a criança teve sintomas leves e uma nova pústula no local de contato, né? O Jenner pegou essa criança e expôs ela de novo, só que dessa vez a uma pessoa com a varíola. E, adivinha, a criança não adquiriu a doença, né? Não desenvolveu varíola. Ou seja, ética nessa época não existia, né? Conselho ético não estava aberto. Ó, falaram aqui que quem inventou a vacina foi o Dr. Álzio Varela. Procede isso aí, não? Com certeza deve proceder. Eu acho justo. O bom é que tipo, a galera tá tendo uma discussão realmente boa e a gente pega só o comentário horrível. Oh, tá muito bom o chat, galera. Tô gostando de isso ver. Mesmo. É uma atração à parte. Já dei uma olhada aqui. Cara, inclusive, aproveitando que a gente tá falando sobre varíola, ela foi extinta, né? Não tem mais nem erradicada, varíola, né, no mundo. Né? Extinta, não. Não, tipo, ela foi erradicada, porque em laboratório ainda tem ela pra uma possível guerra, quem sabe, né? Sim. Possível guerra, o cara já vai... Já vai pro pior cenário. E também tem que ir, né? Teve alguns casos, teve um caso na universidade da Inglaterra, que uma moça foi abrir um livro que tava lá guardado no cantinho e acabou se contaminando por varíola por causa de uns negócios que tinha dentro do livro. Mas esse é um medo real da galera que trabalha com arqueologia, de contaminar com algum vírus que tá ali há muito tempo, sabe? Porque você realmente não sabe, velho. Pode ter alguma coisa. Imagina a galera que, tipo, foi lá nessa vila na China que a gente citou no começo do episódio. Sim. Tipo, imagina você chegando lá e se deparando com um vírus mortal que ninguém nunca ouviu falar. Sim. E só uma coisa interessante, a maldição da múmia que a gente tem foi isso, sabe? Foram doenças que espalharam no pessoal que tava fazendo a escavação arqueológica. E geralmente o pessoal que ia escavatumbas, né, etc. Eles pegavam alguns vírus. Os ladrões de tumbas. É, os ladrões de tumba também. Eles pegavam alguns vírus e algumas coisas que a galera não tinha anticorpo, não tinha nada, e isso que arrebentava a pessoa. Ô, Iago. E só pra fazer outro adendo, João, antes de ir, que o Chiminha falou de arma biológica, mas em 2001, depois do atentado das Torres Gêmeas em 11 de setembro, um dos medos dos Estados Unidos era alguma célula terrorista colocar as mãos nos espécimes de varíola que tem guardado. E aí gerou até uma discussão grande na época sobre se a gente devia ou não destruir isso. Só que é foda, né? Porque... Cara, também ajuda no tratamento. Eu vou defender a não destruição. Sabe por quê? Primeiro que foi um baita do esforço a gente ter conseguido lidar e erradicar uma doença que é causada por um micro-organismo. Vocês têm noção disso? O avanço científico humano chegou ao ponto da gente erradicar um micro-organismo. Mano, sério. Parabéns aos envolvidos. E o fato de que a gente erradicou há muito tempo, de certa forma, as próximas gerações talvez não venham preparadas geneticamente falando. Inclusive, nossa especialista Laura em biomedicina pode dar uma ajuda depois, mas as próximas gerações, como não teve esse contato, né, com a varíola, talvez não tenham anticorpos para cuidar disso e tudo mais. Sim, então, sim. Tipo, se der uma nova versão da varíola daqui a 100 anos, a gente precisa ter uma versão arcaica pra analisar, pra ver, sabe, o que a gente pode fazer com isso e tal. Só uma coisa, muitas vezes a galera é meio louca, porque não sei se vocês lembram daquela época que teve uma notícia de uma água encontrada no sarcófago e tinha gente querendo comprar a água. Então, assim, what? Sei lá. Acho que faz uns 2 ou 3 anos isso, não foi? Sim. Foi no Egito, né? Tinha uma água de sarcófago e o pessoal queria leiloar pra beber. Se for fake... Isso aí, né? Seleção natural agindo ali, né? De rápida. Se for fake, eu nunca falei isso. A grande foice de Darwin vem assim, ó. Flagelado de Darwin. Mas... Eu ia falar alguma coisa, eu juro que eu esqueci, mas era importante. Importante. Eu ia deixar vocês com essa informação. Mas a gente tava falando sobre a medicina moderna, e um dos caras importantes também pra medicina é o tal de Robert Koch. Eu nunca sei falar o nome das pessoas, mas é o Robert Koch. Esse é mais recente, ele morreu em 1910. Mas o Robert Koch foi a pessoa que pensou em como doenças infecciosas podem ser classificadas. E aí ele lançou os postulados básicos, que são usados até hoje, né? Que são 4 passos. Primeiro, o micro-organismo deve estar presente em todos os casos da doença. Segundo, deve ser possível, né, isolar ele em culturas puras. Terceiro, a inoculação da cultura em animais suscetíveis deve reproduzir a doença. E quarto, deve ser encontrado em animais assim infectados e crescer em culturas puras. Ou seja, tipo assim, ele foi o cara que pensou em como doenças infecciosas rolam, né? Que é uma coisa que a gente acha que também é muito óbvia, mas não. Você precisa de um agente externo no organismo capaz de causar doença. E se a gente precisa ser isolado, ser percebido, e se eu injetar ele no novo organismo, esse novo organismo precisa reproduzir a doença, né? Robert Koch trouxe toda essa etiologia nova pra gente pensar em doenças infecciosas. Inclusive, Arthur, eu vou falar de um outro cavaleiro, que quem assistiu Game of Thrones sabe quem eu tô falando, chamado Jon Snow. João das Neves. O Jon Snow, na verdade, é um cara que realmente existiu, tá? E ele montava um dragão... Não, mentira. Ele... ele era um médico, e por volta dos anos 1830, 1840, ele trabalhava muito com anestesia. Ele, inclusive, ganhou realmente o título de cavaleiro depois de fazer o parto de uma das rainhas da época lá, usando o éter como anestésico sem ela sentir nenhuma dor. Então, sim, era um cavaleiro, Jon Snow, que foi um dos primeiros caras a cunhar, eu acho, se não me engano, ele foi um dos que cunhou o termo de epidemia, e ele descobriu que a infecção de cólera estava acontecendo porque o pessoal de um povoado específico estava bebendo água infectada de um poço. Então, ele foi um dos que começou a estudar isso, a relação com aquele líquido que poderia estar infectado com a contaminação de cólera na cidade. E aí, a partir disso, ele dedicou o resto da vida para estudar e tratar sobre epidemias. Então, galera, é legal. O nosso chat tá maravilhoso, mano. Já tá tendo indicação bibliográfica no nosso chat, olha aqui. Ô, louco. O grande Vitor Dantas, o mito da geografia, indicando aí um livro de uma professora da UF sobre bioterrorismo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou dar uma olhada depois. Muito interessante. Eu acho que não é uma época muito boa pra falar de bioterrorismo, não mesmo. Da gatilha. Não é uma época boa pra falar de bioterrorismo. Tem que falar, né? Tem que falar. Tá tudo bem, tudo calmo pra gente estudar isso. Ô, Iago, já que você falou aí de bioterrorismo e morte, é interessante a gente voltar um pouquinho e trazer um pouquinho aqui pra América, né? Porque a gente estuda lá na escola como é que foi a colonização da América, a gente vai estudar ali Hernán Cortés e meio que fica subentendido que ele só chegou lá e tomou conta de tudo. Só que a galera esquece que com o contato, né, dos espanhóis com o pessoal do Império Azteca, né, onde hoje é o México, aconteceu uma porrada de epidemia, de doença que eles trouxeram junto, seja nos animais que estavam nas embarcações, sejam, sei lá, com eles mesmo. E foi uma questão fundamental para que eles conseguissem ali colonizar o lugar, né? E dentre essas epidemias, uma da... acho que a pior, com certeza a pior, foi uma de uma bactéria que era semelhante à salmonela. Só que o que acontecia? Os europeus já não eram atacados mais por essa bactéria, era uma bactéria que ficava ok pra eles. E quando os povos que nunca tiveram contato encontraram essa bactéria, morreu gente pra caramba. Cerca de 20 milhões de pessoas nos dois surtos que tiveram. E antes disso ainda teve ali o surto de varíola, obviamente, porque a varíola precisava deixar a sua marca no mundo inteiro. Que, pra que desgraça pouca, né? Exatamente. É, varíola tá sempre aí, né, mano? Sim. E eles chamavam... Né? Varíola... Trazendo mais pra agora, isso é uma das preocupações com o corona também, né? As populações indígenas. Sim. Que não tem contato com a gente. A gente vai acabar levando. Esperamos que não, né? Mas é um risco muito grande a gente levar. Já tem muitas populações sofrendo com corona e é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Porque é uma simples gripe, pode ser muito forte, né? Tem uma pessoa que nunca teve contato com nada. Estaria assim. Elon Musk querendo levar o corona pra Marte? Fica aí o questionamento. Pois é. Exatamente. Complicado. Complicado. Cara, realmente o chat tá sendo um ecossistema separado aqui nosso. É. Um abraço pra tem muito parente, tá? Vamos dar um abraço pra todos os parentes pra não parecer que eu tô com viés. Tá. Você é parente, obrigado. Obrigado. Queria mandar um abraço pro Pedim, lá de Araxá. Aí, ó. Ô, louco. Eu conheço mais como Pedrão, que é como tava no chat. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Coronga, o famoso. Acho que antes de falar do Coronga, acho que é legal a gente falar o que é esse tal de vírus aí, né? Importante. Tal de vírus. Quem é esse tal? Vírus? Quem é esse tal? O vírus, inclusive é uma discussão muito boa se vírus é ser vivo ou não, que isso existe há muito tempo. Mas o primeiro vírus que foi descoberto, se não me engano, foi o vírus do tabaco, certo? Olha aí. Aqui. Se alguém estiver no chat aí me corrigindo nesse momento, é um bom momento para me corrigir. Sabe quem descobriu, Iago? John Tabaco? Não, Albert Vírus. John Vírus. Albert Vírus. Mas os vírus, na verdade, eles são... tá, vírus e bactéria. Bactéria é um ser vivo, tá? Eles têm metabolismo, eles são vivos. O vírus é um agente, sabe? O vírus ele é um código de DNA ou RNA dentro de uma camada de proteína. E é basicamente isso. Ele não tem... ele não pensa, ele não age por impulso nem nada. Ele é só um agente da natureza, ele tá ali. E... Como é? Um agente do caos. um agente do caos. E o que ele faz? Ele entra dentro da célula, ele modifica aquela célula pra reproduzir ele. E basicamente isso, sabe? Tipo, dá pra gente entrar ainda e alguns vão ter um comportamento específico, diferente e tudo, mas é basicamente um agente que entra dentro da célula, modifica essa célula pra reproduzir ele e isso acontece. O primeiro, deixa eu só ver aqui, ele foi descoberto por um cara chamado Adolf Meyer, que eu provavelmente falei errado, que ele viu que quando você filtrava a água de algumas plantas do tabaco, né, que estavam infectadas por doenças, quando você filtrava essa água e usava ela em outras plantas, essa doença era repassada. Então, o vírus seria meio que veneno filtrado, né, a tradução etimológica da palavra. E aí a partir disso que se começou a ser estudado esses micro-organismos para chegar no que a gente tem hoje. E isso foi algo bem recente, tá? É, tipo, coisas do início do século passado, do finalzinho do século anterior. Sim. Na verdade, toda assim, a biologia e física e química e tal tiveram muito avanço do século XIX pro século XX. Muita coisa foi descoberta, muita coisa foi trazida à luz. Eu gosto quando o Iago fala basicamente, muito basicamente, porque, tipo assim, a gente foi estudar pra pauta e biologia não é um negócio exato. Então, sim, quando a gente fala, por exemplo, de que vírus basicamente é uma cápsula proteica envolta em material genético, é até a página 2, literalmente, porque, assim, tem variação pra caramba, tem RNA, DNA, fita dupla, caramba, 4, é complicado isso. E é difícil até pra mim, porque eu sempre vou em tentar explicar a coisa na sua relação mais mecânica possível, sabe? Sim. E biologia não é assim mesmo, sabe? Ser um mecanicista. Então, é aquela, você quer coisa fácil, vai fazer engenharia. Exatamente. Olha que crítica social aqui feita. Ô, louco. Isso aqui precisa ser dito, isso aqui precisa ser dito. Mas quais são as doenças que o... Peraí, Elon Musk inventou Marte. Então, Elon Musk é o maior inventor da história da humanidade. Já pode ver que ele já inventou... Que o Elon Musk não... Ele inventou Marte, ele inventou a dengue, ele inventou o perfume Musk e o mosquito. Então, fica no ar. Nossa! É nesse momento que a gente vê quem é o nosso público, né? É a gente. Poderia ser melhor? Não poderia ser melhor. Agora vocês, beijo pra todo mundo. Ai, ai. Mas então vamos trazer pro coronavírus. Coronavírus? A bola da vez. É corona, inclusive, vem do nome coroa, né? Que é um vírus, né? Ele é a capinha de gordura ali com algumas pontinhas. E isso faz a ligação com as outras células e tudo mais. E vocês já querem falar de como a gente identificou ele agora? Ou vocês querem falar de alguma coisa que teve antes? Siga o seu coração. Acho que a gente pode ir pra como ele foi identificado agora, a família SARS, né, de vírus, tudo mais. Sim. O que é SARS, Iago? Eu acho, na verdade, porque assim, o corona, ele foi descoberto em setembro, se não me engano, que tiveram dois casos de pessoas que trabalhavam no mercado de Wuhan, que chegaram com uma síndrome respiratória bem grave, né, no hospital, com uma pneumonia, e isso acabou se complicando e por isso os médicos foram investigar o que era que estava acontecendo. SARS, o João acho que pode até me ajudar na etimologia, mas se não me engano é síndrome respiratória aguda, não é? Aguda. Aguda grave, Sim. É síndrome respiratória aguda grave. E MERS, né, que também é outro vírus MERS, da família, é... MERS seria a SARS que aconteceu no Mediterrâneo. É isso, por isso do respiratória do Mediterrâneo, isso. Olha aí. E aí os médicos foram atrás, né, desse mercado, né, de Wuhan, para ver o que tinha acontecido lá. E disso que eles identificaram esse vírus nos dois corpos com a mesma família desse vírus anterior. Por isso que ele segue a mesma nomenclatura. Sim. Para você ter ideia, tem tipo assim, várias imagens de satélite que mostram o estacionamento do hospital de setembro, novembro, o final do ano pra cá, né? E comparando com o do ano anterior. E aumentou uma quantidade absurda, assim. Então, esses dois casos foram os primeiros casos que eles conseguiram ver que era algo diferente. E aí, na hora que foram olhar, viram que tinha relação com os outros vírus, né, da mesma família, mas tiveram vários casos antes, por isso que é meio difícil a gente conseguir traçar uma origem certa, ou conseguir traçar realmente de onde veio, porque como a gente tem aquele, tipo assim, a cada 100 pessoas, 20% só vão ter complicações para serem internadas, essas outras 80% das pessoas ficam em casa. Então, você pode ter esse vírus, na verdade, circulando há muito tempo e a gente não sabe. Iago, sim. Uma questão importante, né? É bom lembrar que são 7 coronavírus que a gente sabe que podem infectar humanos. Sim. E essa questão de ter descoberto da China também tem um pouco a ver, tanto com a população imensa que tem na China e alguns hábitos, com a questão de que a China está com um alerta ligado ali muito, muito fortemente por causa da SARS, né? que a China sofreu muito com a SARS, por isso ela tá um pouco mais preparada para lidar com isso. E a galera... Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, a gente provavelmente ia ter isso espalhando, e só agora que a gente ia estar começando a ver uma relação e procurando. Sim. Mas como a China já tinha tido esse caso anterior, que eles falaram, não, essas duas pessoas aqui que estão com essa síndrome respiratória, isso não está batendo com o vírus da gripe, isso não está batendo com alguma bactéria ali, que causa pneumonia, alguma coisa assim, isso é algo diferente. E aí foram ver as semelhanças com a SARS. Interessante. Tanto é que a maioria das medidas de prevenção e tudo que começaram a ser aplicadas vieram em decorrência disso. Só para fazer uma outra média aqui para a gente ter de comparação, João, é que dessas 100 pessoas, né, 20% tem complicações sérias que precisam ser internadas, isso é 1000 vezes maior do que o vírus da gripe. Tá? Sim. Então, só para o pessoal ficar sabendo. É interessante, muito louco, porque... Opa, pode falar. Não, só um movimento rápido, que a gente tá focando na questão do corona, uhum. Mas existe uma vigilância para outros vírus, assim, assustadora, para gripe aviária, para gripe bovina, de caso de ter que Sim. sacrificar é porque... um rebanho inteiro porque um estava infectado. Os vírus das vias respiratórias são muito fáceis de se espalhar da forma que estão se espalhando agora, né? E sim. Era um pouco esperado que surgisse um novo surto de coronavírus por causa da distância de tempo que deu ali entre a SARS e a MERS, de mais ou menos uns 10 anos. A galera tava um pouco pensando que poderia vir mais um surto, mas ele viu um pouco antes, né? Ele veio com 8 anos. Eu gosto que isso é baseado em nada. Ah, mas assim, por isso que a vigilância tá sempre rolando, né? Porque existem muitos vírus que estão ali em animais que tá um pulo, né? De poder ser passado pra gente. A galera tem um reloginho mágico, eles vão e falam assim, eita, tá na hora, galera. 10 anos já em nenhuma tragédia, corre, melhor começar. Mas, complicado. E isso dessas tragédias recentes, inclusive, vocês lembram da crise de 2009? Crise de 2009? Eu tinha 11 anos. Que aparentemente o pessoal esqueceu, sabe? Pois é. Sim. Se lembrasse, talvez a gente não estaria nesse jeito que tá hoje, né? Foi o que ensinou toda a população a lavar a mão e usar álcool em gel, sabe? 2009 é H1N1, né? Foi H1N1, que é o vírus de gripe que tá aí até hoje, inclusive. Tem pesquisas que vão correlacionar o... É o da gripe espanhola. Tem pesquisas que vão correlacionar a extrema baixeza, não é um bom termo, mas... Tipo assim, baixou muito... Pequenez. Baixou muito infecções hospitalares graves por superbactérias, porque a galera tava lavando a mão. Porque literalmente a galera tava lavando a mão de cômodo em cômodo. A pessoa mudava de um cômodo e lavava a mão. E assim, tem até uma pergunta no chat, a gente pode voltar sobre isso, sobre qual é a diferença, né, entre aquela crise do H1N1 pro Covid atual, né, Covid-19. Tem até um ponto interessante disso, que foi a demora da OMS para declarar, né, a pandemia. Porque em 2009, com H1N1, ela sofreu muita crítica por ter declarado cedo demais, sabe? Uhum. E isso acabou alarmando muito da população, e é claro que vão ter as pessoas que vão defender e falar que foi graças a esse alarme que não aconteceu nada mais sério, vai ter gente que vai falar que não, que foi só um alarme grande mesmo, mas por conta disso que o pessoal esperou tanto tempo agora para o coronavírus para começar a divulgar. Gripe suína foi lobby para vender álcool em gel com cheirinho. Foi assim que a teoria da conspiração começa. É assim. Mas é legal você falar da gripe espanhola, João, que isso também foi uma das coisas que criou um estigma, né, da população do país que vai levantar a bandeirinha e falar, a gente tá com um problema aqui. Sim. Porque a gripe espanhola não surgiu na Espanha. Só não. Que como ela aconteceu durante um período de guerra, tipo, era meio arriscado você chegar e falar assim, galera, a gente tá com uma galera morrendo aqui, sabe? E sabe como é que ela chamava na Espanha? Gripe. Não, gripe. Eles chamavam de gripe francesa. Aí, ó. Olha aí. Surpresa, olha aí. Surpreende você. Olha aí. Você viu? Nem vi essa esperando uma piada. E o Brasil sofreu muito com a gripe espanhola também, inclusive perdendo um presidente. O presidente, vice, governador, não sei. Mas não foi. No Rio de Janeiro foi assolado no nível parecido com o que a gente tá vendo, sabe? Sim. E, só que aí que tá, como a Espanha foi a que levantou e falou, galera, daqui, ó, Espanha, a gente tá com um probleminha aqui, isso acabou criando também vários estigmas, né, e um preconceito muito grande em cima da população espanhola depois nos anos subsequentes. E por isso que tem gente que defende hoje em dia que você não pode pegar e falar assim, ah, é o vírus chinês, sabe, a gripe chinesa. Ou igual você teve a Hong Kong Flu, né, você teve algumas outras doenças assim, né, nesse último século. Mas é só pra gente, né, saber disso, que é importante essa questão etimológica, porque isso vai mudar, né, como a gente pensa. É. Sim, e no começo da gripe espanhola também, muita gente não tava levando tanto a sério assim, porque tava associando a guerra, falando, ah, tem a galera morrendo aí, mas é por causa da guerra que tá rolando. É para o vírus sabe? Anabala, filho. É, não tá acontecendo nada mais que a guerra. Eu também acho isso que é uma coisa... Espanha... Eu também acho que a Espanha foi uma das primeiras a ser difundidas, porque, tipo... Acho que pode ter sido outro país que também descobriu que era uma gripe, mas às vezes pode ter ocorrido uma censura, sabe? Algo mais estadista ali que interviu e não deixou de divulgar pra falar que era uma gripe, sabe? Até com interesses de guerra mesmo, sabe? Mas isso real teve. Sim. Tanto é que, igual o João falou, na França, por exemplo, já tava pesado. Né? Só que... Isso é uma coisa que é muito importante, né? No estudo sobre epidemias, sobre debate sobre epidemias, que eu falei um pouco mais cedo no programa, mas... Enquanto a doença é uma realização de um micro-organismo no corpo, a epidemia vai ter muito mais traços sociais. Né? Então, poxa, tava rolando uma guerra, sabe? Tipo, tinha coisas externas muito grandes rolando. Então, a epidemia ela não tem uma identidade, uma relação direta genética com a doença, né? Tanto que, por exemplo, dengue é uma endemia, né? Tá rolando aí e a gente não diz que é uma epidemia. Mas tem tanto aspectos sociais envolvidos na atual Covid que é uma epidemia, sabe? Tipo, você vai ter toda uma questão com a atual forma de que o mundo está organizado. Levou muito pouco tempo para o vírus atravessar o mundo, literalmente, né? Então você tem todas as relações sociais que vão construindo um debate ao redor da epidemia, da pandemia. Exatamente. E uma coisa muito importante da gente lembrar... É que beleza, tem uma pandemia acontecendo, mas a dengue, ela não falou assim, ó, é a vez do corona, eu tô de boa aqui, sim, sabe? Sim. Não, é, tipo, acidente de trânsito continua acontecendo, sabe, crimes continuam acontecendo, outras doenças continuam acontecendo, então, quando a gente fala que tá com problema e do colapso do sistema de saúde, não é por causa do coronavírus, é porque com o aumento dos casos de coronavírus, o resto todo colapsa, sabe? Sim, Hoje, por exemplo, em Uberlândia, a gente não tem leite UTI mais, hoje. Sim. Aqui então, hoje, 27, a gente tá com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Então, né? Isso foi uma coisa que foi muito debatida. Isso foi uma coisa que foi muito debatida no começo da Covid, que é essa coisa, não, mas é uma gripinha. Mortalidade nem é tão alta, não sei o quê. Mas a questão não era essa, a questão é justamente que a gente tem um sistema de saúde que ele não é preparado para atender todo mundo ao mesmo tempo. Ele é preparado para lidar com a demanda que ele tem. Então, tem uma demanda X, e vai até com demanda X. Uma própria característica da doença mesmo. Ela tanto pode vir como uma coisa muito leve, uma coisa que pode passar até como imperceptível, quanto ela pode acometer no paciente uma inflamação no pulmão bizarra, sabe? Muito Exatamente. Grande, muito forte, Exatamente. Que realmente vai precisar período de muitos cuidados. Período de incubação, comparado, por exemplo, ao H1N1, período de incubação é maior, você pode transmitir sem apresentar sintomas, então você vai ter um conjunto de fatores que vão todos juntos, né, agravar o quadro geral do problema. E muitas vezes essa questão do sintoma foi inclusive algo que ajudou a parar ali a SARS, né? Sim. Que o período que ela tinha de transmissão maior, né, era depois dos sintomas se manifestar. Então, ah, beleza, eu comecei a ter febre, então eu sei que de agora pra frente eu vou ter o vírus circulando, né, eu vou ter o vírus, eu vou conseguir infectar outras pessoas, então eu vou ficar quieto. E nessa não, nessa a infecção tinha se dado desde antes. Sim. De novo, é o que a gente sabe até hoje, também, dia 27, porque essa informação também pode mudar. E tem muitas dúvidas, principalmente com relação aos assintomáticos, mas tem muita gente que confunde pré-sintomático com assintomático. A pessoa, ela pode... É porque também o sintoma é uma coisa subjetiva. Você pode ser que você teve uma febre e você nem percebeu, porque você não mediu. E pode ser que a pessoa tá achando que tá de boa, que tá tranquila, mas ela tá pré-sintomática, isso pode se agravar ou não, mas ela tá transmitindo do mesmo jeito. Lá no início de abril, eu tava vendo um relato, eu acho que é fácil de achar se você procurar, mas eu não vou lembrar o nome agora, que faz mais de mês, de um colunista do New York Times, que ele tava num cruzeiro, e ele já é de idade, se não me engano ele tem quase 70 anos, E ele pegou esse cruzeiro. E quando ele voltou, ele ficou internado, ele, sabe, levaram ele pra UTI, fecharam o malo do hospital inteiro que ele tava. A mulher dele também pegou e tudo mais. Só que é uma coisa que ele falou, ó, se fosse num dia a dia normal, se eu não soubesse que a gente tá vivendo essa pandemia, eu provavelmente continuaria, inclusive, indo trabalhar. Sabe, porque ele tava com uma tosse seca e tudo mais. Só que também você tem casos igual do de um outro cara americano também que chama Michael Yeo, que e o cara já é mais novo, né, sabe, é super atleta e tal. E ele foi de assim, ele precisou ser entubado, sabe? Ele não foi, mas mas ele precisou, tipo, ele precisaria ser entubado, ele achou que fosse morrer. Inclusive ele falou que é desesperador você tá no hospital e você olhar pro médico, o médico não saber se amanhã você vai estar vivo, sabe? Você ter essa dúvida. E você não conseguir despedir dos seus familiares e tudo mais. Só que a mãe dele também pegou. A mãe dele já de idade. E ela teve, tipo, uma tosse durante um dia e ficou bem. É muito complicado. Então, assim, é realmente complicado, cara. Eu gosto sempre de pensar num joguinho super simples, super bobo. Mas que chama Plague Inc. E Plague Inc vai. Dá gatilho também, não pode? Pode falar. Inclusive foi proibido na China. Não pode ser proibido na China. Sério, foi proibido. Foi censurado. Falar disso também. Mas é porque esse jogo, ele vai brincar com três fatores das doenças, né? Que são mortalidade, transmissão e sintoma. E se a gente for parar pra pensar isso no nível biológico e evolutivo, faz muito sentido que uma doença que tenha, por exemplo, alta mortalidade e sintomas muito graves, tem uma transmissão um pouco mais difícil. Por exemplo, a ebola. A ebola é muito visceral, então você vê facilmente quem tá com a doença. Tem uma alta taxa de mortalidade, mas transmitir já é um pouquinho mais complicado. A gripe comum, né? Ela tem sintomas ali mais ou menos, né? Às vezes as pessoas nem percebem que estão gripadas e tal. Tem uma transmissão muito alta e uma mortalidade muito baixa. Então, assim, as doenças da natureza, elas vão meio que se organizar. E o, claro, o coronavírus... Então, quando ele infecta a pessoa, cara, automaticamente ela quer ir no shopping. Ela quer ir no shopping. Porque ela nunca, sintoma, nunca sintoma. Saiu pra rua pra se exercitar. Ela foi infectada pelo coronavírus e ela sente uma vontade no interior dela de sair pra correr. Ô, João, mas tipo, a gente fala disso como piada. Brincando. Mas já pensou assim, daqui a uns anos se descobre que realmente é? Aí, é porque você tem o caso, por exemplo, da toxoplasmose, se não me engano. Sim, né? Sim. Que as pessoas que pegam a toxoplasmose, elas têm uma tendência a se arriscarem mais. Se não me engano, foi no Vale do Silício, né, que olhou isso. Que a maioria das pessoas que são super investidoras e não sei o quê. Tem toxoplasmose? Elas têm toxoplasmose real. E tem um estudo feito disso. Eu vou deixar na descrição do episódio também as referências. E eu vou deixar embaixo a pesquisa de um estatístico dizendo que é só distribuição amostral. Só a galera ali. Mas isso da distribuição amostral é outra coisa que me pega também, assim, de pensar. É, jogando aqui, tá? Não tem nenhum pensamento formado sobre cara, isso. Cara, mas uma crítica à galera, estatística. A gente vai desligou o modo ciência e tá no modo loucura. Se tiver especialista aqui, a gente dá porrada. Mas só fazendo um adendo. Esse do toxoplasma é real, tá? Teve esse estudo mesmo que comprovou que a maioria das pessoas pode ter que estudo de qualquer coisa, filho. De novo, eu só estou repassando a informação. Iago, com estatística, eu consigo correlacionar os filmes do Nicolas Cage com helicópteros caindo. Justo? Mais nossa, pra falar que você tá errado. Mas a questão da estatística, por exemplo, é uma dúvida minha real mesmo. Você tem uma relação muito grande da vitamina D com o sistema imunológico, certo? Tipo, porque a maior parte da população tem deficiência de vitamina D. E dentro das pessoas que tiveram o coronavírus agora, você tem a vitamina D como um fator importante também para o sistema imunológico não deixar o vírus se espalhar. Só que, se a maior parte da população tem deficiência de vitamina D, não é lógico que você vai ter a qualquer amostragem de pessoas infectadas com deficiência de vitamina D? Entendeu? Você vai perguntar isso só pra quem? Pra alguém que sabe. Luiz Ernesto Stats, o criador da criador estatística. Criador da estatística. Exatamente. Fundador da estatística. Exatamente. Tô esperando alguém no chat aqui me falar que eu tô errado. São duas variáveis que não se correlacionam. Vamos lá, todo mundo digitando você tá errado no chat, hein, galera. Você tá forçando uma correlação. Refutem. É isso. Mas é real, é só porque a relação de causa e consequência, real, sabe? Eu acho que... Não, é real o que eu falo assim, é porque a relação de causa e consequência, muitas vezes, ela é meio turva, sabe? Principalmente em amostragem, isso sim. A gente sabe. Então é por isso que eu falo isso de brincadeira e tal, mas é realmente complicado a gente olhar isso. Isso aí. Mas é isso aí? Nossa, a galera começou com uma discussão profunda de estatística ali. É disso que o povo gosta. Só os matemáticos. Inclusive, se vocês quiserem ver só o chat é melhor que a gente. Então... É verdade. É. O chat tá, né? Mais conteúdo. Liga aqui, bloqueia o áudio e. O áudio. A gente faz uma live. Começa a discutir no chat também. Vamos passar a live pro chat. Uma live só de chat, ó, imagina que louco. Então, galera. 2 horas de estática, né? Vamos fazer aquelas perguntinhas? Vamos. Bora. Só pra explicar, a gente pediu pro pessoal mandar, né, no Instagram, no nosso e-mail, qualquer fax. Forma de contato que você tenha com a gente, fax, pombo correio, pra mandar perguntas sobre o coronavírus, e a gente separou algumas aqui que chegaram pra passar e tentar responder pra vocês. Show de bola, vamos lá, vamos começar, galera. Tentar é um ótimo termo. Mandar aquela capinha. Vou tentar aqui. Não, a gente vai conseguir, porque, de novo, se vier especialista aqui, a gente bate. Exatamente. Mal que a falta de manejo com tecnologia é uma coisa complicada, galera. Opa. Então, tecnologia é complicada. Eita. Ei. Agora vai. Ai, meu Deus. Foi ou não foi? Não foi. Calma, galera. Vai dar certo. Vai dar certo. É, só suspense, galera. Aqui. Chama. Agora vai. Boa noite, meu nome é Antônio, eu sou ouvinte de Warren, e hoje eu queria trazer uma questão que eu acho que vai ser bem interessante, os meninos estão respondendo, pode ser a dúvida de várias pessoas. Eu gostaria de saber se uma pessoa que já contraiu o coronavírus, ela está suscetível a contrair novamente ou ela se torna imune? Um grande abraço e espero que minha pergunta seja respondida. Obrigado, valeu. Olha só, perguntou se uma pessoa que contraiu o coronavírus se torna imune ou continua suscetível a pegar novamente. Vou colocar aqui a gente de novo. Aí. Quer falar disso? Então, cara, pra essa resposta aí, a gente pediu pra uma pessoa que eu gosto muito. Ah, vai ver rodar hoje. Meu Deus. Aqui tem especialista. Aqui tem gente que sabe o que fala. A gente não teve ali muito tempo pra pedir todas as perguntas pra ela responder e entregar o podcast na mão dela, que é a menina Laura. Sim. Deveria. A gente queria, né? Mas infelizmente. A gente tentou, mas ela não quis. Mas fica no ar aí. E ela mandou uma resposta aqui pra gente, eu vou soltar. Espero soltar mais rápido dessa vez. Capinha. Eita, olha mais aí. A probabilidade da pessoa ter Covid-19 pela segunda vez é muito pequena, mas tem algumas coisas que a gente precisa ter cuidado nessa história. A primeira delas é que a gente não sabe Tá rolando já, mano. Guarda. Quanto tempo esses anticorpos que a pessoa produzir seriam suficientes para proteger ela de uma segunda infecção. Até porque muito do que a gente sabe são, na verdade, sobre outros vírus da mesma família do novo coronavírus. Existam sim relatos de pessoas que teriam tido Covid-19 pela segunda vez, existem também algumas hipóteses para isso. Uma delas é a mutação viral. Se o vírus passar por alguma mutação, de repente aqueles antigos anticorpos não são mais eficazes contra ele. E também a hipótese da reativação viral, que é quando em alguma quantidade o vírus permanece no corpo da pessoa e por algum motivo volta a se multiplicar e causa a doença novamente. Além disso, a gente também tem que ter certeza de que a pessoa teve realmente Covid-19. Muitas vezes, por falta de testagem, ou a pessoa não vai ao médico, ela acha que já teve Covid, por isso está imune, e se coloca em situações de risco sem necessidade, né? Nesses casos, a prevenção ainda é a melhor alternativa. Olha só. Show de bola. Show! Olha nós de novo. Nossa, carinha Mas bonita. aí. Interessante, cara. Eu não lembro exatamente onde eu vi, mas eu vi esses dias que também tem um negócio que muitas pessoas que foram ali assintomáticas também tiveram alguns testes que não desenvolveu anticorpo. Então Sim, é complicado. Isso é por ser um vírus que tá rolando agora, né? A gente não tem esse distanciamento de temporal para analisar. A gente fica um pouquinho de mãos atadas, né, para dar uma resposta certeira. de mãos atadas, de pés descalços, com você. Mais de máscara. É, Exatamente. sempre de máscara. Mas sobre isso da prevenção, a Annalise mandou uma pergunta aí no chat que eu achei muito boa. Que é, Eu meu li vizinho aqui, eu achei pediu pra sensacional. perguntar se depois que a pandemia acabar ele pode parar de lavar a mão, e a resposta é sim. Pode, pode, pode. Você acha Inclusive, que na pode gripe parar de suína a lavar galera a mão. tentou o Só deve quê? ser lavada por causa do coronavírus. É, a resposta é Exatamente. sim. Lamba corrimão. Vamos para mais uma pergunta? Mais uma perguntinha Perguntinha, aqui. galera. Galera, é show. Play na E pergunta. aí, galera do Diário de Bordo! Seguinte, perguntinha rápida aqui pra vocês. Meu nome é João e eu gostaria de saber, assim, se vocês tivessem um chutômetro mesmo, qual a data vocês diriam, assim, mais ou menos, em relação à possível cura pro coronavírus? É isso aí? Tamo junto. Nóis. Show. Isso aí, essa foi a pergunta do Arthur mostrando aí, do menino João Reis, né? Meu coleguinha da geografia. Que tem um jeito peculiar sempre de fazer suas intervenções. Quem conhece É. sabe. Perguntou? Votou, está todo mundo vendo sua carinha, Arthur. Pô, só Todo mundo vendo seu lindo rosto. Vocês querem falar um pouquinho? Porque essa aí eu também tenho um Tô com áudio, Belém. um vídeo da Laura aqui. Não, Vamos não, deixar pra espaço para especialista, especialista. Eu só trabalho aqui, né? A gente tem que colocar literalmente. na mão do especialista, não tem dessa não. Então, beleza. Eu vou pôr direto. Nem devia ter colocado a cara de vocês. Eita. Ah, a galera tem que ver a gente, né? Olha, eu também queria saber. Sei, ó. É, mas assim, quando a gente fala em curar uma doença viral, seria encontrar um fármaco que fosse capaz de agir especificamente contra o vírus e eliminar ele ou inativar ele de alguma forma, né, no organismo. E isso de acordo com o Ministério da Saúde, as últimas diretrizes e protocolos sobre o manejo do coronavírus. Isso a gente ainda não tem. Nenhuma droga aqui no Brasil que seja suficientemente segura e eficaz para ser usada aqui. O que a gente tem, na verdade, são drogas que são utilizadas em tratamento coadjuvante, que são drogas que vão tentar impedir os efeitos e danos que o vírus causa no organismo. E não necessariamente eliminar o vírus, né? Agir como um antiviral. Mas. Se eu tivesse que agir no estômago, eu diria que a gente vai encontrar primeiro uma droga que é capaz de diminuir bastante, talvez não eliminar completamente, mas talvez diminuir bastante a carga viral. E logo em seguida da vacina. Talvez eu torça aqui no máximo até metade do ano que vem. Mas só um estômago. Eita! Vamos aí de novo. Nós de novo. Então, eu me perdi um pouco no começo porque a moça tinha uns belos olhos. Mas o chat Ela tá aqui. usando o programa pra dar em cima do especialista. Ah, o chat aqui ele colocou Laura como Dr. Álzio Varela brasileiro. Louco. É isso aí. Acho justo, acho muito justo. E eu queria dizer que essa foi a última pergunta que a gente tinha a resposta dela, agora é só festa Agora entram especialistas de verdade capacitados. Mas assim, é um negócio Totalmente de preparados. cura, né? É complicado que cura é um termo que meio que, sei lá, vai resolver tudo, né? E. O João vai problematizar a cura. Não, é Vai, porque quero ver até. A isso. gente vai falar um Quero pouquinho ver isso. de vacina ainda. Só que até Sim. a própria vacina não vai ser necessariamente a cura, né? Porque pode ser que seja uma vacina que você precise reforçar. Pois é. Então, cura, né? É meio complicado. Sim, a gente tem perguntas sobre vacina, acho que a gente podia passar e debater um pouco sobre a vacina. Cara, tem. Só preciso lembrar de quem. Você sabe, Arthur. É porque no chat mais cedo perguntaram. Só aí, vem mandando as outras, viu? Aí a gente já vai debatendo à medida que elas forem chegando. Aqui, ó. Quem quiser mandar mais perguntas no chat também, alguma coisa pra gente falar, quer divulgar o seu produto aqui, vendo Opala 64, se alguém quiser vender um Uno, só falar. Me avisa. Exatamente, que dependendo do preço eu compro. E é isso aí. Vou colocar a próxima perguntinha. Boa. Nino Bruno. Oi, meu nome é Bruno. Nino Bruno. Eu comecei a ouvir o Diário de Bordo, acho que foi em maio. Teoria das Conspirações, eu acho que esse é o nome do episódio. A pergunta que eu tenho sobre o Corona é: quando é que vocês acham que vai ter a abertura do comércio, quando as escolas vão começar a voltar? Primeiro é: quando vocês acham que vai voltar, que deveria voltar? O quando vocês acham que vai voltar? Porque são duas coisas diferentes, né? Principalmente considerando nossos queridos políticos de estimação. Olha, show de bola, porque a galera tá falando aqui sobre vacina, e a fala do Bruno, a pergunta do Bruno tem a ver, né? Porque ele fala de quando a gente vai poder voltar, né? A levar essa vida bandido que a gente levava antes. E a resposta de uma tem muito a ver com a resposta da outra. Sim, 3 anos. Próxima pergunta, brincadeira. É porque... Mas... Vacina, gente, se não me engano, a vacina que foi feita em tempo recorde mais rápido até hoje foi 5 anos. Só que, sim, ao mesmo tempo, a gente nunca teve uma força-tarefa tão grande na procura de uma vacina igual está sendo agora. Pois é. Mas aí, é o mundo inteiro parado, sabe? Exatamente. Ou seja, não meio galera... um país ou outro. Mas, João, esse pensamento tá focado faz muito nisso. Sentido, porque a galera na gripe espanhola também tava no ápice da sua ciência. Então, a gente não sabe dizer. É simplesmente, pode demorar até mais. Mas o rolê, a gente tava debatendo isso em outro programa, né? Um programa que a gente lançou essa semana, então ouçam também. Mas a questão da vacina, o rolê da vacina é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a vacina, você tem questões físicas, né? De logística, questões... materiais imediatos de produção. Você vai ter que, não é só o laboratório descobrir a fórmula da vacina, você vai ter que colocar os laboratórios do mundo para produzir isso para todo mundo. E você vai ter que mandar isso em caminhões para os lugares, você vai ter uma força-tarefa só para as pessoas que trabalham com saúde, serem as primeiras para depois. Então, tipo assim, por mais que a gente, de um jeito super mágico, descubra a vacina mês que vem, só esse espaço de tempo de logística já vai demandar muito tempo, muitos meses. Então, assim, você tem, para além da pesquisa em si, que já é problemática por si, né? Os prazos da pesquisa. Né? Sim. E para os anti-vaciners que tá ouvindo aí, se tiver algum ouvindo, saia. É humildemente, por favor. Por causa disso... É por causa de ser uma coisa tão delicada que a vacina, uma coisa que vai ser injetada na pessoa, que demora. Não pode ser feito de qualquer jeito. É uma coisa que precisa, cada teste, passar por uma etapa criteriosa, para aí sim a gente poder sair distribuindo isso. Então... E outra coisa que também é muito, muito interessante da gente falar é que a gente tem muito esse pensamento, né? De que, não, a vacina voltou, tudo vai voltar ao normal. Mas, na verdade, essa doença é uma doença que ela tem prazos de tempo, né? Tipo assim, período de incubação, por exemplo, é 5 dias. O que eu tô querendo dizer com isso? Que mesmo amanhã a gente tenha vacina para vacinar a gente o bastante, não necessariamente a gente vai poder voltar às atividades no dia seguinte, entendeu? Uhum. Tipo assim, você tem esse outro problema. Então você tem um prazo de pesquisa para descobrir a vacina, você tem um prazo de logística para distribuir a vacina, você tem um prazo para as coisas voltarem ao normal, pra, sabe? Então, tipo, Eu acho 2 anos muito otimista. Mas assim, eu ainda penso que tem dois fatores que podem ser levados em conta na hora de pensar sobre isso. Que um, a gente, pelo menos aqui no Brasil, acho que tá bem longe ainda de atingir o pico, sabe? E eu acho que o estrago que isso faz, e se a gente for olhar principalmente com relação à peste negra, ele é maior quando você tem todo mundo... Sabe, quando toda casa tiver alguém que morreu pela Covid, a relação que a gente vai ter com a doença é diferente. Sabe, é claro que a gente provavelmente não vai chegar nisso ainda bem, mas a partir do momento que isso começar a ficar enraizado na gente, Isso muda a forma como a gente vê o outro, sabe? Isso muda a forma como a gente se relaciona, isso muda a forma como a gente vê a própria morte também. Mas quando eu falo antes, lá no início de março, eu achava que mesmo se voltasse do nada, ia ter um... Assim, se, beleza, passou a primeira quarentena que a gente fez, conseguiu resolver, e agora tá tudo bem. Eu achava que a gente ainda ia ter um tempo de maturação nossa, grande, até voltar a ir nos lugares, sabe? Até voltar a ir em shopping, até voltar a ir no cinema e tudo. Mas, pelo visto, eu estava muito errado. Porque... foi reabrir shopping, que a galera fez fila na porta de shopping pra entrar, cara. Nunca antes o shopping teve fila pra entrar. E aí, de repente, só porque você pode ir no meio de uma pandemia, você vai. E é muito complicado isso. E eu acho isso meio absurdo, até por algo que a gente falou nos programas gravados. Mas em março, que tava todo mundo preocupado, e pelo menos nos primeiros 15 dias, a maioria do pessoal que eu conheço estava fazendo a quarentena tudo certinho. Comprou papel higiênico pra caramba. Estocou papel higiênico. O vírus não dá diarreia, tá, gente? É verdade, verdade. Isso, tipo assim, nessa época ainda não tinha tanta forma de contágio assim na rua, sabe? Ainda não tinha muita... O vírus ainda não tava aí igual ele tá agora. E agora, sim, que tá muito pior, tá todo mundo saindo, sabe? Eu realmente não entendo. O Iago, parei de tentar entender, sabe? Iago, e é saiu essa semana uma pesquisa, acho que do Eu País, uma reportagem do Eu País, sobre a fadiga dos quarenteners, né? Que essa galera que já tá fazendo a quarentena desde março e já tá indo pra julho, né? Essa galera não aguenta mais ficar em casa. Então, tipo assim, você tem, por um lado, as pessoas que nunca nem entraram em quarentena, que poderiam, isso é gente importante falar, se você puder, fique em casa, poderiam entrar em quarentena e nem se importaram com isso. E você tem as pessoas que entraram e que agora estão nesse desespero do eu preciso sair, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Mantendo aqui no assunto... Eu só pra fugir ainda mais do assunto. É que eu quero trazer o chat pra cá. Só um minutinho, chat. Eu acho que isso vem muito, o Arthur, daquilo que a gente também comentou até em off, de tá todo mundo meio que vivendo com uma bolha de pressão, sabe? Assim, então, qualquer... qualquer micro coisa explode, microação tem uma proporção muito maior do que ela tem, é justamente por causa disso que você falou, desse estado que tá todo mundo... Inclusive, a gente falou um pouco mais sobre isso nos episódios que a gente soltou essa semana. Sim. Vai lá procurar a gente no YouTube, Spotify. A nossa geração, em específico, acha que a vida é uma corrida, né? E tem muita gente achando que isso tem um atraso, né? Tipo, parar pro bem comum, pra cuidar da saúde e tal. Não é ser produtivo, é né? É improdutivo. É complicado, é muito complicado. Tem uma pergunta aqui do menino Vinícius Alves, pseudônimo Ferinha, que é... Ele perguntou sobre essa questão do prazo de validade de uma vacina. A gente conversou com a Laura deu uma verdadeira aula pra gente, né? Que a gente é burro. Mas se você quiser falar um pouco disso, Iago, sobre os tipos de vacina e por quê? Eu vou deixar pra Laura. Se a Laura quiser mandar um chat mais explicado... Mas é porque é justamente isso que você falou, João. Depende do tipo de vacina, sabe? Tá muito cedo ainda pra gente falar sobre como que o vírus comporta, não dá pra gente ser assertivo nisso. Tem até alguns estudos lá que envolvem uma lhama lá, que produz um tipo de anticorpo diferente, que pode ser uma possível cura. Você pode ter a questão do soro também, né? De pessoas que desenvolveram os anticorpos. Você pode ter uma versão do vírus enfraquecido também para fazer você gerar os anticorpos. Então, assim, tá muito aberto ainda para a gente conseguir ter uma resposta mais assertiva em relação a isso. A gente realmente tem que esperar e torcer. Sim, isso vai depender de... Pode falar. Não, só um... Uma outra questão que também surge é o seguinte: a gente falou mais cedo que vírus são basicamente matérias genéticas envoltas em material proteico, né? E por essa simplicidade, uma mutação em um vírus é muito mais simples. Nós somos seres pluricelulares, então se uma célula nossa sofre um processo de mutação, ela vai se autorregular, ou se não, essa mutação pode entrar na pressão ambiental da evolução. Isso já é outro 500, outro problemas. Mas a questão é que um vírus, como ele é muito mais simples, toda a mutação dele é passada adiante. Ele pode ficar inoperante, pode ser uma mutação simplesmente que não vai causar nenhuma diferença, ou pode ser uma mutação que vai tornar ele mais letal, exatamente, mais infeccioso, mais o que seja. Só que aí, a brincadeira dessa corrida é a seguinte: foi decodificado o genoma, lá no comecinho, decodificaram um genoma do Covid no Brasil, já acharam duas variações. Tipo assim, no país a gente já tem dentro duas variações. Então, produzir uma vacina no Brasil, todas... Exato, você já vai ter que lidar com duas variações do mesmo vírus dentro do território brasileiro. Sim, aqui no Brasil já chegaram a ter, pelo país inteiro, cerca de oito variações. Oito variações. E hoje estão circulando cerca de três. E de novo é aquela coisa, a gente está falando só do aspecto da pesquisa e da ciência da coisa. A gente não está falando do aspecto logístico, político e cultural. Porque se já estamos em dificuldade para testar... Desenvolver... Não, e para desenvolver qualquer vacina e fabricar, de novo, é logística, é preço, é mão de obra. Sim, sim, então, sim. Muitas vezes, se aparecer alguma aí que vai conseguir segurar 6 meses, sei lá, de ter que você tomar uma segunda dose, mas talvez ela seja mais barata e mais rápida de ser produzida do que uma vitalícia, sabe? Tem N fatores que entram em cima disso. E um exemplo disso, da mutação que a gente tem, é o da gripe. Sabe, o vírus que a gente vacina da gripe, ele não é o de agora, né? Ele é de algumas versões passadas, mas, então não adianta nada eu tomar a vacina da gripe agora? Adianta, contra todas as versões passadas. Sim. E porque, a vacina que é feita da gripe também, ela é baseada nas cepas que estão mais circulando no momento. Então, Exatamente. É uma análise para o tipo de gripe que você tem mais chance de pegar, então, sim, é com base nisso que é feita a vacina, por isso que ela é anual, né? Então, é muito brando mesmo a gente conseguir falar disso e ter uma resposta, assim, já. Eu, do alto da minha ignorância, acho que, a questão atual é realmente o isolamento social pra gente diminuir a proliferação do vírus e esperar pelo melhor, né? Pela vacina, por outras medidas. Sim, inclusive... Eu queria falar que cinema eu só vou se não tiver nenhum caso na cidade ou se já tiver saído vacina. Se não... Vazina. Inclusive, fica o convite pra menina Laura, se um dia quiser fazer um programa sobre imunologia e explicar igual vai que pra gente. Vai ter. Já tá intimado aí. Vamos pra mais uma pergunta? Vamos. Vou entrar no avião aqui pra fazer essa pergunta, gente, só um momento. Eita. Se tiver alguma pergunta também, pode deixar no chat. Sou o Nicolas, fala aqui da gente. Vou pôr de novo a pergunta. Oi, galera do Diário de Bordo, tudo bom? Sou o Nicolas, falo aqui da Argentina e tenho duas perguntas para vocês. Primeiro, qual a diferença entre vírus e bactéria? E qual a diferença da forma de contágio que tem entre um vírus e outro? Tchau, tchau. Rapaz, essa pergunta veio da Argentina, mano. Eita Maria. Tá, então tem que responder em espanhol. Vamos lá. Ele perguntou sobre a diferença entre vírus e bactéria, quem já falou um pouquinho sobre isso um pouco antes, né? E a diferença que um vírus tem de outro, né? Porque... Sim. Um vírus tem de outro, aí... É muita diferença. A gente prepara a semana aí. Mas vírus e bactéria é aquilo, tipo, vírus, ele é só um agente, é material genético dentro de uma proteína. Pode ter variações, se tem infinitas variações de formas, tamanhos, se tem DNA, se tem RNA, o que que... A gente fica muito focado... Dela, e tudo mais. E bactéria isso. Não, bactéria já é um metabolismo, ele já tem metabolismo, né? Já é um ser vivo ali, ele... A bactéria tem algum tipo de comportamento diferente? Ele já tem um comportamento. Se juntar, olha que vezes. Louco. O vírus, ele é um parasita, né, velho? O vírus, ele só existe exatamente. Com outra célula. Então... A gente fica muito focado no vírus que afeta humanos, mas, caramba, tem vírus que afeta planta e a gente come esse vírus todo dia no seu alface. Sabe o seu alface aí? Então, pensa que ele tá cheio de vírus do alface. Só que os organismos são tão diferentes que não afeta tanto. Sim. Bicho. Vamos pra mais uma pergunta. Mais perguntinha aí? Alguém vendendo Uno aí no chat? Inclusive, não. Tinha uma TV pra vender, tô brincando. Tô procurando um Impala, se alguém tiver um Impala pra mim. Impala? Aham. Uhum. Outra. Isadora. Oi, meu nome é Isadora, eu sou ouvinte do Diário de Bordo desde maio de 2019. E eu queria perguntar para os meninos se eles sabem responder qual que está sendo a diferença da pandemia atual para quando foi da gripe suína, sendo que a forma de transmissão é praticamente a mesma. Isso aí. Deixa eu colocar nós de novo. Olha nós aí. Tamo aí. Chimbinha, pode responder, fi. Olha só, a diferença maior, uma das que fez a gripe suína não ser tão assim como o coronavírus, é primeiro, realmente, que ela não é tão transmissível contra o corona, e também devido ao fato do tempo de incubação, que, se não me engano, na gripe suína é somente de 4 a 5 dias, enquanto no corona é de 14 dias. E também tem o fato da letalidade do vírus, que ele é, quando ele é um pouco mais letal do que a gripe suína, né? E acabou que esses fatores juntaram. E o Brasil, sim, ele até chegou a ver menos ainda da gripe suína, sabe? A gente não foi tão afetado assim como os outros países, sabe? Então, por causa desse pequeno... Tem um rolê muito louco também da gente falar sobre essa questão da letalidade. Porque, assim, de novo, aquela questão da epidemia é uma questão social. Se a gente for pegar a letalidade em periferias, pessoas pardas e negras, é muito maior do que a letalidade em outras populações que são, sim, afetadas pelo Covid, né? Tipo, é um negócio meio assustador isso. Sim, a gente pensar também em políticas públicas, né? Tem alguns estudos em andamento também, até com relação a tipo sanguíneo, sabe? Do sim, que... sim. Me deu gatinho. É. Me deu muito também. Mas de novo, cara, o coronavírus é o pior vírus pra gente falar agora, porque é muito recente, sabe? Sim. Igual, de novo, o que a gente falou lá da bactéria da peste bubônica, tipo, a gente foi conseguir catalogar isso, tipo, no último século, sabe? É aí que a gente conseguiu traçar. Tipo, então, tudo que a gente tá vendo hoje provavelmente vai estar muito errado, sabe? E estar errado não é ruim, sabe? Estar errado é estar aberto à mudança, sabe? Porque tem muita gente que usa esse discurso pra tentar invalidar a ciência, sabe? Invalidar isso. Boa, Iago. E... boa. Isso me lembrou... isso... pode... da sua tese? Não. Eu não tô fazendo também. Tese também. Gente. Tese é doutorado. Do seu TCC. Cara, deu uma carteirada. Olha, pera aí. Isso me lembrou a pergunta de um cara aí, que eu não curto ele muito, não. Mas a gente põe por educação, né? Então, de um pouquinho. Sim. Vocês vão saber quem é. Rapaz aí. Vai lá, menino Vitinho. Ai, o Diário de Bordo é muito engraçado. Ué, vocês por aí? Ah, que legal. Eu tinha uma pergunta pra fazer, deixa eu só tirar aqui pra vocês me ouvirem melhor. O cara tirando a máscara, a gente não faz isso. Como é que é, né? Tem que se proteger. Então, recentemente a gente tá passando por algumas mudanças, né? De fatos, ou descoberta de novos fatos, né? Melhor dizendo, que é usa cloroquina, não usa cloroquina, usa tal remédio, não usa tal remédio, usa máscara, tira casaco, põe casaco. E isso acaba tornando o cenário um pouco confuso, né? Para quem não entende um pouco como é que a ciência funciona, né? A construção de cada bloco ali. E levando em consideração que ela toma tempo, né? Para tomar uma forma mais concreta, mais segura. Por que isso acontece? A ciência, ela é uma... Cientistas são pessoas que mudam de opinião muito fácil, ou eles não dão opinião, né? Eles publicam estudos. O que acontece, né? Qual que é esse processo de mudar, né? De diretrizes, mudar de direcionamentos? Isso é bom, isso é ruim? Queria que vocês comentassem um pouco a respeito dessa situação. Ó nós aí de novo. Ó nós aí de novo. Eu quero fazer um adendo antes da gente responder a pergunta do Vitinho. Pode fazer lá fora. Porque o Vitinho, ele claramente assiste a Globo, cara. Por quê? Filma no vertical, sabe? Ele ouviu aquela propaganda, verdade, pra mandar. Verdade. Então, é isso aí, Vitinho. O país que eu quero. A gente tá de olho em você aí, no país que você quer, cara. O país que você quer é que todo mundo filme na vertical. Exatamente. Que cabe no grid. Na horizontal, você quis dizer. do jeito que você quiser, cara. É livre. Você filma do jeito que você quiser e é isso aí. Filma de cabeça pra baixo. É isso aí. Então, galera, acho que o Vitinho falou um pouquinho sobre anticiência, né? Na verdade, mais de como a gente percebe a ciência, a nossa percepção. Porque a gente vê um país que torce pra remédio. E, assim, galera, não vai ser na força que o remédio vai passar a curar coronavírus, tá? Então, vamos acompanhar os estudos e ver que... Porque isso pode até fazer com que alguns outros remédios que poderiam estar sendo testados fiquem de lado. Que enquanto a cloroquina, que ainda está em estudo e não tem nada comprovado, provavelmente realmente não vai servir para o coronavírus, está sendo colocado como santo grau, né? Salvação, né? A própria cloroquina, cara, a galera repassa como se fosse, tipo, ah, o remédio que vai lá matar o vírus, sabe? Não é assim, sabe? Qual que é o princípio ativo da cloroquina? Ninguém sabe. Então, pelo que eu vi, e eu provavelmente estou errado, mas eu vou ignorar isso e vou falar como se eu estivesse certo. Ele diminui a resposta imunológica, sabe, do nosso corpo, né? A tempestade de citocina, eu acho que é algo assim. E que é o que causa inflamação, sabe? Tipo, porque assim, muita gente pega o vírus e não é o vírus que vai te matar, sabe? É a resposta imune do seu próprio corpo que vai fazer isso. Sim, é isso mesmo. E então, se a pessoa talvez tenha uma resposta muito grande ou alguma coisa assim, e ela tomar cloroquina, ela pode sim ajudar. Só que, de novo, você ainda não tem estudos que comprovam essa eficiência, sabe? Você tem um ou outro caso esporádico que funcionou, e é por isso que tem que ser feito estudos. Sim. E os estudos que tiveram até hoje, eles não comprovam, então calma, sabe? E por que funcionou? Tá todo mundo querendo, mas não é bem assim. Interessante. E só pra fazer um adendo antes, que ela não é pra isso, tá? Ela era usada pro tratamento de malária desde a Segunda Guerra. E, se não me engano, ela mata o parasita da malária. Sim, tem efeitos... Só pro pessoal entender e deixar isso claro, porque não é também, é um remédio milagroso aí que o pessoal não tá querendo que usa, não. Não é assim, sabe? E muito cuidado, porque tem efeitos colaterais e podem ser graves de vez em quando. E só... Ela, inclusive, é usada no tratamento da lúpus e de algumas doenças autoimunes por causa disso, porque a doença autoimune, seu corpo começa a atacar ele mesmo, né? Então você toma uma coisa que diminui a resposta imunológica do seu corpo, você tá... Sim. Se ajudando. Só pra deixar aí, deixado, parabéns. É a chuva de citosina, porque é uma coisa que acontece na fase mais crítica da doença, porque vai ter essa inflamação que os nossos alvéolos não vão conseguir fazer a troca gasosa com eficiência. Sim, Laura, eu assisti a live que você me mandou sobre, do seminário, sei lá, de biomedicina. Eu ainda acho que o termo em inglês é mais legal, cara. Citocine storm. Olha isso aí. Olha, já 1h07, hein? Vamos pras últimas perguntas. As perguntitas. Eita. Play. O meu nome é Fábio. Esse cara é bonito. Pra quem não me conhece. E a gente vê ao longo desse tempo todo de quarentena, de pandemia, que com a flexibilização do comércio, a gente teve um maior aumento ainda dos casos de Covid aqui em Berlândia. E tanto que teve até que voltar. Esse decreto agora recente está fechando por algum tempo alguns comércios. E mesmo assim, a gente tem um número crescente de casos. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que pode estar sendo feito de uma maneira mais eficaz do que essa que está sendo imposta, que a gente vê que mesmo fechando algumas coisas, os casos não param de crescer. Então eu queria saber que medida vocês acham que pode ser melhor aproveitada para uma mitigação maior desse problema que a gente tá tendo. Isso aí. Menino falindo. Grande falindo. Falou de Berlândia, né, cara? É complicado que ele falou dessas medidas que foram tomadas agora. Tipo, não vou entrar falando das medidas, mas é porque como a gente tá falando de um vírus que vai demorar até ali o ciclo das doenças, e da forma que ele vai passar, qualquer medida que a gente faz agora... A gente só vai saber se tá funcionando daqui uns 14 dias, sabe? 14 dias. Porque é quando vai ser um ciclo que a gente consegue ver alguma diferença. E essa questão, cara, como a gente vive um negócio de restrição e não num lockdown, né, propriamente dito, fica um pouco dúbio, né? Porque alguns serviços abrem, alguns serviços parece que pensam que são outros serviços e abrem também, e a galera continua na rua, é meio complicado. Porque também não é só falar, né? Não é só pedir, galera, fica em casa. Sim. Enquanto tá rolando o pessoal treinando em praças, né? Fazendo exercício físico em praça. Não, e aquela também, pessoal, fica em casa. Só que, sabe o auxílio do governo? Então, tá atrasado. Tá, é, sabe, sim, o sim. Que a gente pois vai estar conseguindo te manter em casa? Então, tá demorando um pouquinho, sabe? Tá vendo esses preços aqui? Então, a gente não conseguiu baixar também, não. Então, tipo, é, de novo, o barco e o mar é muito mais fundo do que a gente acha que é. É complicado, sim, mas infelizmente é aquela. É, tenta ficar em casa o máximo que você consegue. Vai ser difícil, vai, mas depois dá pra se recuperar, sabe? E assim, é, o fica em casa é na sua, com a galera que você tá isolado. Não é ficar na casa do amiguinho, entendeu? E no churrasco, nem nada do tipo. Não é porque pois é só um churrasco que você não vai pegar coronavírus, amigo. Deus, cara, acho que o coronavírus não vai, gosta de uma carninha também. É o que ele mais gosta, carne humana. É isso aí, Xim. É isso aí. Mais uma perguntinha aqui, nossa última pergunta. Especial. Vamos lá. Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Maíra e eu acompanho vocês desde o ano passado. Eu queria muito saber como que vocês têm sido afetados pela pandemia quanto à escolha das temáticas de cada podcast, já que vocês variam tanto de tema cada semana. Isso aí, menina Maíra. Tamo aí, nossa carinha de novo. E aí? Ela perguntou sobre como que a gente tá escolhendo as nossas pautas? Ou como a gente vai, né? Porque agora que a gente tá... conseguindo colocar lenha nessa fogueira, né, com o coronavírus. Inclusive, muito por causa desse edital da prefeitura. Vocês querem deixar o spoiler já e falar que a próxima é de Dark? Que isso, cara. Uou! Já que a gente tá falando... é muito pior que o Copanacan? Já que a gente tá falando de apocalipse, né, essas coisas, então fica Dark aí, galera. Hoje é que dia mesmo? Hoje é 27. Hoje é o fim do mundo. Então. Hoje é o fim do mundo, hoje é dia. De novo. Hoje é o fim do mundo de Dark. Vou guardar pro próximo. A gente tá escolhendo baseado. Ninguém tá fazendo na quarentena. É, passando por mundo. É verdade. É só uma coisa. É, pois é. A gente tá fazendo aí esse teste de live. Se vocês acharam que é um jeito legal, né? A gente vai falar de outros assuntos, não coisa tão séria igual o coronavírus, e voltar um pouco sobre os temas que a gente fazia antes. Sim. Mas se vocês, vocês gostaram desse de programa, formato? Né? Duas horas e tal. Sim, fazer um programinha menor. Vocês gostaram desse formato? Desculpa, eu ainda tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui. Ouvi dizer que tem um jeito melhor de mexer, mas eu vou estudar. É, se vocês gostarem, a gente pode fazer mais lives, viu? Então... sim. Mandem temas. Vira e mexe, a gente coloca no Instagram, né? Perguntando que tema que você quer que a gente grave. A gente vai colocar e manda pra gente que tamo aí. Isso aí. Obrigado a todo mundo que assistiu aí e até a próxima, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau. Valeu. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Fazer o famoso galera. Tchau, tchau? Vamos, ao vivo. Tem que ter. Ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, a conga pra tocar, ó. Eita. Toquinho, hein, galera?